ao título. Ah, sei, sei. 17 horas e 39 minutos. Mudou alguma coisa na tabela e eu não tô sabendo, é isso? Mudou alguma coisa na tabela e eu não tô sabendo, hein? Opa! Mudou. Sabe o que mudou? Aquela abraçada. Mudou. Aquela abraçada. Aonde? E a tal da abraçada? Quase que me matam aqui pela abraçada. O que mudou? Nada muda, velho. E a tal da abraçada? Nada muda. Vejo na tabela, 3 Corinthians ainda é líder. O Atlético tem um confronto contra o seu time. Então sua carreta tá revirando. O que tem a ver o confronto? É em Minas, aquilo 3 pontos. Mas aquilo que era nadando, braçada... Atlético passa a depender dele, mano. Então, passa a depender dele, vírgula. Na próxima rodada, o Corinthians ele já volta a abrir mais de 3 pontos aí de vantagem, porque o Atlético Mineiro ele vai pegar o Cruzeiro, que é um clássico, e possivelmente o Atlético não deva vencer. Acho que empata esse jogo. E o Corinthians vai pegar o bonus round, que é o carro do Street Fighter, que é o Joinville. É o carro do quê? É o quê, mano? Tá gravando aí, Bá? Ué, mas é verdade, se o Corinthians não ganhar do Joinville em casa... Tem razão mesmo. Velho, abri mão do título, bacana. Muito bem. O Atlético fez que precisava ontem contra o Vai. Vamos às manchetes do Estádio 97. Oferecimento da HDI Seguros, de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E começando pelo Corinthians... Isso aí, Bento. Tamo aí. Tinha o quê? Pera aí, deixa eu ver. Peraí, eu tô vendo outra tabela. Mas tá aí, comemorando empate em casa? Peraí, eu preciso dar uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro. Dá uma olhada enquanto eu vou falar aqui. Não, porque, ô Bento, antes de você falar, eu preciso abrir aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, porque pode ser que eu esteja equivocado. Mas já não tá. Ó, acabei de dar um F5 aqui. O Corinthians continua ainda em primeiro lugar com 51 pontos, certo. Seguido pelo Atlético Mineiro com 48, e depois mas o Grêmio era, com 45. Mas eram 7 pontos. Mas comemorando empate então, em casa. Mudou. Mas é que a gente tá mudou. Então nada mudou. Só a pontuação o Corinthians ainda é líder. Não, mas o Corinthians ainda é líder. Só a pontuação mudou. Pessoal, tipo o teu time que não ganha de ninguém mudou. Bacana. Meu time é líder do Campeonato Brasileiro. O Mano está irritadíssimo. Não, porque ele dizia que estava dentro de Brasil. Você está nervoso, mano. Você está arisco, mano. Pelo contrário. Está nervoso. Na Fórmula 1, Domênico Gatto, quando um piloto aí está com 10 segundos de vantagem para o segundo... Certo. Ele para fazer a troca de pneus e colocar combustível. Pitstop. Tá certo. Você perde talvez ali 8 segundos, aí na hora que você volta 2 à frente ainda do segundo colocado. Mas o segundo colocado, proporcionalmente falando, aí se vocês não estão entendendo a analogia, é o clássico de domingo do Cruzeiro com o Atlético. Entendi. Não é um jogo tão fácil como o Corinthians e Joinville. O Corinthians ele tem tudo pra somar 3 pontos e o Atlético pode ser que não some. Você falou em gás, faltou ser, mesmo, viu? Pode. Os caras estão de boca. Quem? Principalmente o Renato Augusto ontem, mano. Ele desabou na hora que acabou o jogo. Tá faltando mas jogou muito, faltando muito. Você viu que ele correu? Não, eu vi. Você viu que ele correu? Vi, correu muito, jogou muito. Você viu que ele correu lá em Italondo? Aonde? Italondo. Onde é isso? Mano. Ó, velho, vocês não viram ali? Fogo Londrina? Peraí. Estádio de primeiro mundo. Nossa. Gramado rápido. Time voando, neblina, me lembrou. Esqueceu de Londres, colocar que o adversário de alto nível também. Com a camisa mais bonita do Brasil. Vocês são o Nottingham Forest, mas tudo bem. O Nottingham Forest. Vai te catar. Não, é verdade, ó. Me lembrou a Premier League, velho. Me lembrou a Premier League. Me lembrou mesmo. A Barclays ali, viu, Bento? Você pega ali, ó, por exemplo, o Itaquera. Aquela fumaça poderia muito bem, ter ao lado ali o Big Ben. Tudo isso pra não falar do empate em casa, vai. Fala do jogo, mano. Fala do jogo, eu quero que você fale do jogo. Quando vem aquela neblina, velho. Geralmente no estádio brasileiro pode ser maconha, mas não era o caso. Não era o caso. Setor, qual é o setor lá, o esquerdo? É o norte. Era. Ali era neblina mesmo. A cidade de São Paulo tava numa neblina lazarenta. É um fog. Ô neblinazinha lazarenta. Mas o negócio é o seguinte, com relação ao jogo de ontem, o Corinthians ele perdeu talvez uma peça-chave ali para que pudesse pressionar um pouco mais o Grêmio, que foi o Guilherme Arana. O Corinthians, na hora que teve que colocar o Iago, que é um zagueiro, para fazer a lateral esquerda, sem contar que o lateral direito do Corinthians, o Edilson, também, para variar, jogou mal. O Corinthians estava carente do ataque nas laterais. O Corinthians ele é um time que ele usa demais os laterais. Tanto o Fagner quanto o Wendel, quando está jogando, ou na ausência do Wendel, estava jogando do Guilherme Arana. O Corinthians utiliza esses dois laterais ali como válvula de escape para fazer aquelas tabelas ali, tanto de um lado com o Renato Augusto, quanto pelo lado direito com o Jadson. E aí você faz a tabela ali também um pouco mais para frente, ali a triangulação com o Malcolm. E do outro lado ali o Wagner Love faz a parede também. Então o Corinthians ele pastou demais, o Bento, a partir do momento que perdeu o Guilherme Arana. O Edilson já tava mal. O Guilherme Arana saiu, colocou um zagueiro. Aí lascou. Sobrecarregou demais o meio-campo do Corinthians. O meio-campo do Corinthians, eu acho que ele só passou a ter um pouco mais de criatividade quando o Tite, na beira do gramado, ordenou. Não é que ele pediu, ele ordenou que o Renato Augusto e o Jadson se preocupassem somente com o ataque. Porque o Corinthians ele já não poderia estar contando com os laterais. Se você coloca o Jadson e o Renato Augusto para marcarem também, a chance de você criar alguma jogada ofensiva é nula. O Malcom, para variar, ontem jogou muito mal e o Corinthians acabou dando sorte. No primeiro tempo, o Grêmio teve duas boas chances ali para fazer os gols ali. Uma que o Cássio fez uma bela defesa e o juiz acabou não dando ali o escanteio. O Cássio resvalou sim com a ponta do dedo na bola. O chute do Pedro Rocha, né, mano? Foi, um chute cruzado ali da ponta esquerda ali que passou na frente do gol. E um outro lance que o Marcelo Oliveira também acabou meio que pegando de tornozelo. Aí a bola passou rente à trave ali na frente do gol do Corinthians e o Corinthians acabou se safando. O Corinthians, ele tá com sorte de campeão. Ele tá com sorte de campeão. Porque o Corinthians ontem, ele deu sopa, Motinha. Eu não tapo só com a peneira, não. O Corinthians, impressionante. Ele foi brigador, ele mereceu talvez aquele gol de empate. Mereceu sim, porque o Corinthians ele não baixou a guarda, não. Mesmo desfalcado, e o Grêmio também estava. O Corinthians se doou, o Corinthians se dedicou, o Corinthians correu pra cacete. Mas não jogou bem. Não jogou bem. O Grêmio, deu sorte mesmo, tempo, né? O Grêmio no primeiro tempo foi melhor que o Corinthians. É, no segundo tempo, o Corinthians acordou depois que levou o gol. O Corinthians aí no começo do segundo tempo também tomou um calor. Aí o Grêmio deu uns dois chutes perigosos ali que passaram perto do gol. Mas o Corinthians aí ele cresceu quando tomou o gol. E isso é benéfico, Motinha. Porque geralmente quando um time tá jogando em casa, tá certo? Pressionado, estádio lotado. É. O Corinthians talvez ali preservando a liderança do Campeonato Brasileiro. Toma um gol. Em outras oportunidades, o Corinthians ele não sabia o que fazia. Diferente de ontem. O Corinthians foi gelado, né, mano? O Corinthians ele colocou a bola no chão, tá certo? Tocou a bola com calma, com tranquilidade. Um belo lançamento do Jadson ali, que pra mim também é um protagonista nesse time do Corinthians. Apesar de ontem não ter jogado bem, porque o cara ontem no meio-campo foi o Renato Augusto. Mas o belo passe que o Jadson deu ali pra cabeçada do Renato Augusto fez com que o Corinthians voltasse pro jogo. Empatou o jogo ali. Teve logo na sequência ali um lance com o Rildo que poderia decretar a vitória do Corinthians. Poderia ali ter decretado a vitória do Corinthians. Se aquela bola entra, possivelmente eu acho que o Grêmio não teria forças para reagir. Porque dado o momento do jogo, tá certo? A atmosfera seria outra, ia ficar complicado pro Grêmio. O Rildo acabou chutando lá, o Thiago, o goleiro do Grêmio, fez uma bela defesa, a bola foi na trave. Rildo, cara de égua. Mas logo na sequência, depois também, o Grêmio teve uma outra bola que o Douglas dá um passe de calcanhar pro Galhardo, que ele acaba cruzando pra área lá, a bola sobra pro Douglas na marca do pênalti. O Cássio rendido no lance, ele vai lá e chuta por cima. Ali eu vi que vocês foram campeão, velho. Então, velho, é o que eu falo. É sorte de campeão, né, mano? Assim contra o Palmeiras também. Corinthians e Palmeiras, o Corinthians ele tava mal no jogo. O Corinthians ele tava mal no jogo. Os gremistas querem matar o Dono. E ele tá jogando muita bola, Mota. Querendo ou não, o Corinthians, quando eu falo que tá aqui com sorte de campeão, é proporcionalmente invertido com relação ao que eu falo do Vasco. O Vasco tem algumas partidas azar que ele joga bem, rebaixado, mas ele cai. Então é o azar de rebaixado e a sorte de campeão. Parabéns, o Vasco em algumas partidas, ô RG, você pega lá, contra o Figueirense, o Vasco martelou o Figueirense, tá certo? 0-0, no finalzinho, 48 do segundo tempo, o Marcão vai lá e mete 1-0 no Vasco. Isso é azar de rebaixado. Aí você vai lá, Vasco e Atlético Mineiro, o Vasco martelando o Atlético ia lá. 1-0. O Atlético descia de novo. 2-0. Contra o São Paulo. Praticamente 100%. O Galo é maravilhoso, mano. Contra o São Paulo. Mano. Contra o São Paulo também. O Riascos, três chances na cara do goleiro. Três ali, ou quatro gols. Perdeu três gols cara a cara. Então, é aquele azar de rebaixado. O Corinthians, graças a Deus, não tá com esse azar. O Corinthians ele tá com sorte de campeão. O Corinthians ele tem na próxima rodada aí o Joinville. Aí eu concordo com o Rildo, porque deu uma declaração agora há pouco aí falando que o Corinthians ele tem a obrigação de vencer. Tem mesmo. O Corinthians ele tem o retorno ali do Fagner, tá certo? Ele tem o retorno do Gil. Pode ser que retorne aí o Wendel e o Elias tá de volta. O Elias já voltou da seleção brasileira e o Corinthians terá aí pelo menos aí quatro reforços diante do Joinville. E o Joinville é embaixo, né, mano? O Corinthians não tem nada a ver com isso, mas o Joinville, porque não conseguiu descer o Chapecoense lá em Joinville pra jogar, ele joga hoje à noite. Era ontem e domingo de manhã. Então, menos tempo, inclusive, contra a lei, se alguém quisesse entrar no estatuto do torcedor, poderia entrar e não haver o jogo, porque é menos de 72 horas... 48. 48 horas, aliás, do horário de um jogo para outro. Não, joga então, hoje, joga sábado. Sábado. Mas tem jogo que é quinta-feira e joga domingo. Vocês estão loucos. É verdade. Como menos de 48 horas? Menos 72. 72. Mas quem falou que 72? Ué, mas já aconteceu isso, tem jogo quinta-feira e o cara joga domingo. Quinta de noite pra domingo pela manhã. É um jogo que, se alguém quisesse entrar pelo estatuto do torcedor, não muda nada, não, filhote. Consegue. Mas já aconteceu isso. Não, jogar às 11 e às 16 são 5 horas de diferença. Não tem culpa, mano. Mas, ô, Portuga, já aconteceu uma. Pera. Mas já aconteceu domingo o time jogar 6h30 da noite? 18h30, e jogar quarta-feira. O Grêmio fez isso, Portugal. É. Tá menos o Grêmio ganhou do, sim, o Grêmio ganhou do Atlético Mineiro na quinta-feira e depois foi jogar no domingo de manhã contra a Ponte Preta. Domingo, é. Então, eu já sei, eu já sei qual será a desculpinha. Não é lei do Brasil. Que o Joinville, mano. Não é lei do Brasil. Não é lei do Brasil, Portugal. O jogo do Joinville era pra ser ontem. Então. Por causa de não ter teto. O Tite agora não tem culpa. Pra que descessem aviões ali em Joinville, Domênico Gato. Aí o jogo foi transferido pra hoje. Sim, ninguém. Tá certo? Não tô dizendo o jogo foi transferido pra hoje. Não, mas possivelmente vão falar. O Corinthians fechou o aeroporto, mano. Vão falar sim. O Corinthians fechou o aeroporto? Vamos falar, o Joinville tava cansado, porque possivelmente o Corinthians vai enfiar uns 3, 4 no Joinville. Não vai mesmo. Mas é um absurdo, porque o Joinville jogou na quinta-noite. O Joinville, só pra referenciar a memória desse argumento de quem for utilizar já na segunda-feira ou no domingo. Não, mas para. O Joinville. Maneira de perseguição, calma. Não, antes de utilizarem esse argumento. É, vamos só lembrar que o Joinville é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos, tá certo? Só tem uma campanha melhor que a do Vasco. Então, antes de começarem a falar bobagens aí que o Corinthians está sendo beneficiado, que vão falar também. Ah, não vai falar. Possivelmente no domingo, Domênico Gato. Domingo, não terá calor na cidade de São Paulo. Vamos falar que o Corinthians está macumunado com São Pedro. Ah, não. São Pedro fez um clima mais ameno para que o Corinthians jogasse. Quanto mimimi, nossa. Cama, que é lugar quente. Mas o Portuga lembrou desse fato. Mas disse que o Corinthians não tem nada a ver com isso. Nada a ver com mas isso. Você acha que ele quis lembrar de propósito? Lógico. Foi tendencioso. Isso. Você viu? Ele disse que foi tendencioso. O senhor é um cara honesto. Vem cá. Tendencioso de tender. Mas vamos mudar. Eu aprendi uma coisa com alguém muito importante na minha vida que falava assim pra mim. Quem é essa pessoa é importante? Alguém que passou. Passou assim, por outro lado? Toninho. Não, Toninho. Saudades do Toninho, hein? Se a coisa é honesta e legal, se põe no lugar do outro. Se é o Corinthians que joga numa quinta-feira à noite e precisa jogar domingo 11 da manhã, nossa. O Tite vem pra imprensa, ó, o respeito, o jogador, o atleta... Põe a culpa na cidade, bacana. Calma, mano. Põe a culpa na cidade, porque isso tem nada a ver com isso. Só um minuto. Mas se você inverte a situação, em vez do Joinville... É o olha Corinthians, aí, ia ser uma choradeira, uma gritaria, mas não tem culpa, não tem culpa. Coral de olha, vai, coral de olha. Só um minuto. O senhor que é o imparcial. Mas tudo isso porque o Corinthians empatou, gente. Mas, ô, Portuga, tudo... Eu tô certo? Tudo relacionado ao futebol, todos os envolvidos olham apenas pro rabo deles. Quando é o contrário, é, nego chia. Então não tem papinho. Mota, como que você olha pro seu rabo? Eu? Não olha. Aberto. Jesus. Com espelhinho. Com espelhinho? É. Então manda olhar. Olha lá, aquele ursinho ali. Chorem mesmo, que o Corinthians não tem absolutamente nada a ver com isso. E ganharia de Joinville e manda no neblinas a parte. Falou, ninguém falou nada. Ninguém falou para chorar, mano. Ninguém falou. Ah, não é justo. Na minha opinião, não é justo. Neblinas à parte. Hoje o Vieira tá com voz de homem. Não, neblinas à parte. Tá roxo. É, porque o meu mortal é embaçado. Como assim, o mortão embaçado? Eu vou falar um negócio. Aí eu tava conversando lá no café com o Dodô. Sim. Tem times, cara, que é impressionante. Eu jogo contra Palmeiras e Santos e Cruzeiro. É difícil com nós, né? É um parto, cara, pra jogar. É difícil. O Palmeiras pega o Internacional, sofre. Não ganha. Agora, falei aqui que não ia ganhar. O Corinthians não pode ver o Imortal. Ah, freguês de bala. É isso. Palhaço. Olha o histórico, meu amigo. Esse empate pra vocês foi péssimo, idiota. Foi mesmo. A prova que você é meu freguês é que foi. O negócio é o seguinte. Mas Domênio, acho que foi ruim pros Domênio. Dois. Olha aqui, ó. Não, pros dois não. Eu explico matematicamente porque pro Grêmio foi ruim. Não, a chance do Grêmio... foi pior pro Grêmio. Mas hoje a diferença entre Corinthians e Grêmio continua igual. A chance que o Grêmio teria pra reduzir pra 3 pontos essa margem... Eu vou reduzir, margem, calma. Tá certo? Seria nesse jogo. Foi pior pro Grêmio, mas foi ruim pro Corinthians também. Pro Corinthians não, o Corinthians permanece na liderança. Permanece, mas diminui a diferença pro Galo. Diante das circunstâncias, o empate não foi ruim pro Corinthians. Diante das circunstâncias... Não foi tão ruim, mas foi ruim. Nada ruim. Até porque, Sombra, ruim, é o seguinte, sim. O Galo não era... Ele não dependia só dele. Hoje ele depende. Agora ele depende só dele. Coisa mudou. coisa claro. Mudou. Não quer forçar e é o seguinte, claro, é o seguinte, não. Ó, não, posso falar? Brasileiro, quando o Imortal aqui, chega, chega babando mesmo. E aqui, e ó. O Imortal agora pega o. Pega o tricolor. Pega o tricolor. Mas em casa? O time, é. Vocês passam em carro? De 50 novo? Mil na arena e olha aqui, ó. Mas prepara que você vai ver o bafo só. É, mas os últimos jogos vocês não têm ganhado da gente lá, não, hein? Não, o último nós ganhamos. Nós demos azar agora nesse. Não, o ano passado ganhamos de 2-1. Quanto foi o primeiro turno? Sim, 2 gols do Marcos. São Paulo ganhou o primeiro turno. O São Paulo ganhou o primeiro turno por 2-0 aqui. Na estreia do Osório, inclusive. É. Foi a estreia do Osório. Foi? E com um pênalti inexistente. Mas tudo bem, segue o jogo. Ah, meter a mão, meter a mão. Pronto, vai agora, vai. Mas... Não, vamos que vamos, o Imortal tá vivo aí. A gente bate na cara mesmo. Porra, não quero ser. É pessimista, mas o São Paulo é um time que quando joga fora tem jogado muito mal. A chance do Grêmio somar 3 pontos é muito grande. Assim, Sombra, eu acho que assim, é aquela coisa, nós estamos 10 jogos sem perder. Tá na 7 hora. Vitórias, 3 empates. Tá. Aí eu fiquei lembrando, das estadísticas. Vocês fazem quanto que não perdem? O que é isso? 10. Tá na hora, né? O que joga depois, o volante lembrando aqui é o Sombra. O volante joga bem. Porque o estádio 97 também olha é cultural. Aí, o São Paulo venceu 23, o Grêmio venceu 21 e aconteceram 16 empates. Não, mas não vou. Tem que Brasil. É o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, os 3 últimos jogos o São Paulo não perde pro Grêmio. Exatamente, chupa. É isso aí. Mas o último, lá você citou uma vitória aqui que não existiu. É, no ano passado nós vencemos. Ele nem sabe, então foi 2013. São Paulo ganhou lá no ano passado. Isso, então foi 2013, 2-1 gol do Barco. Isso aí, só tá quieto aí, ó. Falando. Olha, esse Vieira é o Portuga Grêmio. É, Nietzsche também. Não faz isso de mim. A última vitória do Grêmio foi. Eu não conheço Toninho nenhum. Por 1-0 jogando em Porto Alegre. Tem o Kevin. Muito bem. E parabéns ao Vieira e ao Portuga hoje. Por quê? Dia do gordo. Ah, é verdade. Quem falou isso? E o Pagani não? Ó, mas eu não tô gordo. Aqui eu acho que tu salva um, hein? O Paga é meu irmão. Mas não salva um aqui. Eu gordo. Que você tem? Eu acho que só salva o mano daqui. O resto é tudo gordo, velho. Dodô, mano e Sombra tão fora dessa. De gordo, não tô gordo. O Sombra desse tamanho com essa gordura. Eu tô gordo? Ah, tem barriguinha. Eu estou gordo. Ah, eu tenho barriga. Gordo, magro. Agora, o Sombra. O único bombadinho daqui é o mano. Bombadinho não, isso aqui é genético. Mas você sabe que o mano. Coitado do mano. Bomba, outro dia ele chegou e fez assim: fiz xixi verde, é normal? Eu falei, não sei, nossa. Tem que ir no urologista. Não, aí o Vieira falou: deixa eu dar uma olhada. Vai te catar! Colocou o rosto bem próximo. Colocou! Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. O jogo segue no oferecimento de HDI Seguros. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir e de repente batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, imaginou? Você tá lá, carro batido e o Cauã Raymond é que bateu no seu carro. Rapaz, vai juntar gente demais. Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. Boa. É, tem sim. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Estamos nas manchetes. No oferecimento também da Esser, construindo com valor. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Eliar, muito além da partida. Também quem ligar e disser, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit Bozano. E tem mais uma frase legal aí da Ola, ou melhor, duas frases da Ola, pra você ganhar um kit Ola, né, mano? Opa, isso aí, Sombra. Ola, viva a pegação. A galera tem que falar isso aí. Boa. A gente vai continuar aí com as manchetes, mas olha só, hein? É. Quer comprar o Cristiano Ronaldo? Quer? Teu time é rico, Domênico? Você tem um presidente rico? Muito rico. Cristiano Ronaldo, quanto tá? É só pagar 1 bilhão de euros. Nossa, euros? Velho. 1 bi? Daria em reais? E daria quase... De euros? 5 euros dá o quê? Só 4,5 de reais. Dá 4 bilhões e meio de reais. Ah, tá fácil, hein? Desculpa, pra você ter uma ideia, ó, o Corinthians ele vale 2 Cristianos Ronaldo. Caramba, pela Forbes mexicana, porque eles fizeram aí umas... Nossa, até quem paga, é, né? Forbes. É, mas você tem uma ideia de como o futebol é discrepante, né, Domenico Gatto? Pode, valor, né? Um jogador absurdo, vale mais que o cara vale quase inteiro. O clube, é? Exatamente. Pô, tá louco. Quanto que vale o Messi, hein? Ah, deve valer por aí. Isso, né? Gente, vale o Messi. É que o Messi tá batido já, né? O Neymar vale mais que o Messi. O Neymar, ele vale mais que o Messi. Ele lógico, tem mais futuro, mais novo, é. Acabou. O Messi, ele tem 28 anos. O clube hoje vai talvez desembolsar uma cifra dessa daí pra pagar o Messi. Ninguém. Ah, aqui, quando você vai ver a quilometragem do Messi, já tá meio rodadinho. É, mas o Paris já fez revisão. Proporcionalmente falando, o Neymar hoje é mais valioso que o Messi. Que o motor de ambos é bom. Sim. Só que um tá com 2 mil quilômetros, o outro tá com 60 mil. Só que assim, o Messi nunca bateu, hein? Ele vive engasgando no meio do campo. Vive engasgando aquelas vomitadas. Mas o Messi. Cristiano Ronaldo, várias razões. O Messi já deu uma batidinha assim. Mas esse carro aí do Messi já ganhou muito mais corridas. O Messi ganhou, passou. Agora, mas o cara que vai contratar quer ganhar. Se você tiver uma prova amanhã, você corre com qual carro? O carro do Messi ou do Neymar? Neymar. Ah, eu investiria. Eu investiria. Eu investiria no Neymar. Ô, Sombra. Fala do Dói, ó. Foi falado entre o confronto entre Grêmio e São Paulo. Todos os jogos. É. É, Vieira, ferrou pra você. É mais pro São Paulo. 29 vitórias, 100 gols marcados do Grêmio. É. 37 do São Paulo, 120 gols do Grêmio. Caramba, Vieira, dá uma 24 empates, num total de 90 jogos. Certo. Primeira partida entre os dois foi realizada 27 de abril de 50. 50 foi quando? 4-3 pro São Paulo. Aí, Vieira, foi no estádio do Palmeiras, Palestra Itália. Palestra Itália. Começamos e a última partida foi São Paulo 2, Grêmio 0. Dos bombachos, tá, desde junho de 2015. Agora mas teve alguns pegas aí, explica tudo, né? Libertadores, sim, Copa do Brasil, Comembol. Mas do Inter, o São Paulo tem dificuldade. Mais mas temos ganho. O Inter leva O Inter ganhou uma Libertadores. Tiraram Libertadores de vocês, tiraram vocês do. Maior goleada, em dois. É, Grêmio 5-1 no São Paulo. Chupa a moto. E 4-0 do Grêmio. Deus. O São Paulo em cima do Grêmio, 4-0. Bom, aula olímpico, hein? 4-0. Que bate na cara mesmo do moto. Continuando com as manchetes do Estádio 97, agora começa aquele momento dos placares vitoriosos e derrotados. O placar do Estádio 97 informa. Lá em Inter, lá. Inter 1, Newton. O bagulho do Newton. Parmeira 0. Nossa, 18 anos que o Parmeira não ganha lá. Última vez foi aquele timão. Rapaz, saudade, né? Como era bom, velho. Tipo, chegava o começo de ano, já contratava os melhores do Brasil. Né? Era certeza que ia ganhar. É, hoje em dia é só incerteza. Deixa eu ver aqui, né? 18 anos atrás, né? É, o Domênico tá no programa há uns 15. É, Domênico, você zicou o porco. Exatamente, sou eu que entro em campo, eu que faço gol, eu que perco gol. É você que contrata jogador errado. Eu que contrato, eu é que fiscalizo que dinheiro que tá entrando, que tá saindo. Mas esse foi um placar desabafo, Just for fun, né, Domenico? Agora já tem uma desculpa para má escalação. Mas, por favor, aproveita, eu vou pedir só um favor pra você, eu não sou palmeirense aqui, mas eu queria só perguntar um negocinho aqui. Foi um placar desabafo, hein? Eu pego o não é mais você Almeida, aquele zagueiro que você trouxe. Ótimo jogador. Manda ele de volta lá pra cima. Não, Juiz. Devolve ele. É ruim mesmo. Olha, mas placares... não é mais vocês? E os placares de Genovela? Não? Como é que tá? Como é que tá os placares? Placar aqui, vamos lá, ó. Mas isso é no final. Temos dois na liderança. Em quarto, Genovevas, quem tá? Corinthians com 4. Em terceiro, Genovevas, quem tá? Santos com 5. Em segundo, Genovevas. Olha, mas bem na frente, tem aqui o. Dos líderes. É mesmo? Palmeiras e São Paulo com 9. Em breve vai ter confronto direto dos dois. Vamos desempatar isso. Isso aí, Domênico. O Palmeiras ontem tá vendo o jogo aqui, tava acompanhando. Acompanhou o jogo inteiro aqui na rádio, né? Com o Cabo Sombra, o pessoal estava assistindo. Codepré. um ganha lá, difícil, né? Mas agora eu avisei aqui, eu avisei que a coisa não era fácil. Jogo balada. Ó, e aquilo que eu falei, o Paulo Nobre esse dia foi na televisão, falou que a saúde financeira do clube depende do Avante. O ano que vem, pra ter contratação. Sábado, aí, ó, já não tá vendeu tudo não, hein? A cara torcida tão... também não é trouxa. Mas é mais, que tá, né? O time começa tá a não, não vai, a torcida não vai. É. Não vai, ué. Mas, Domênico, eu não sei se depende só do Avante, não, porque o Ben já trouxe uma informação hoje. É, a respeito aí do patrocinador do Palmeiras aí, que é a financeira e a faculdade. É, esse cara teria entrado no jogo do Palmeiras aqui, se eu não me engano, foi contra o Joinville, que o Ben já mencionou. Ele teria dito que se o Palmeiras pegar uma vaga no G4, ele vai montar um time à la Parmalat pro ano que vem. Sim. É, mas o Palmeiras precisa primeiro... Pegar a vaga pra Libertadores ano que vem. Sim, mas o Palmeiras precisa primeiro realizar isso dentro de campo, que não está fazendo. Tá jogando muito mal, tá indo muito mal, e ontem, sem os seus principais jogadores, provou que é um time realmente muito ruim. Né? Não é um time competitivo, é um time ruim. E outra normal, coisa, né? que se tira uma dúvida ontem, foi tirada, pelo menos pra mim... É que todos os treinadores têm o mesmo papinho, né? De que nós treinamos o time reserva exatamente como no time titular. Mentira! Mentira! Time perdido, né? O time reserva totalmente perdido. Parecia um catado. Você sabe assim, quer dizer sabe que quando... eu voltei com não, a verdade, não, não, não, não. Você não. E todos os treinadores do Brasil, não é você. Ontem como o jogo foi antes, você, todos. Ontem como o jogo foi antes do Grêmio Corinthians, quase todo mundo viu, né? O pessoal viu, né? Eu só não vi a expulsão do Leandro. Porque agora, até agora eu achava que não tinha sido expulso. Por que eles colocaram o Rafa Marques? Eu cheguei em casa, aí. Vieira. Então tava no intervalo, né? Eu deixei o meu carro, parei e tal. Subi. Nessa subida de elevador começou o segundo tempo. E o rapaz foi expulso. Eu nem tinha me ligado que ele tinha sido expulso. Eu vi o Jackson em campo e falei, pô, substituiu, né? Mas não tenho reparo que tinha sido expulso. Só fiquei sabendo agora. Agora, a verdade que você tá falando... Não faz falta esse desgraçado. E a verdade que você tá falando, Dodô, é que assim, eu tava ouvindo o jogo pela Rádio Gaúcha e os caras falaram o seguinte. É outro Palmeiras, cara, que tá jogando. Não é o Palmeiras que a gente tá vendo... Exatamente. O começo do é porque você tira, Marcelo Oliveira. Ah, mas você tira 3, 4, 5 peças do time. A Rádio o time muda Gaúcha, totalmente. Né? Agora, um detalhe muito importante que tem que ser dito aqui é o seguinte. O time do Inter não é nada dessas coisas, é um time... Nada. Time muito velho. É um time velho. E vou dizer agora, ó, Vieira. O time do Inter é só bate, velho. Agora teve 3 entradas bem complicadas de jogadores do Inter que eram pra ser expulsos. E na hora. Expulso olha, bem, não, mas era pra ser expulso na hora. Domênico, o Paulo. Até esse Newton que fez o gol, ele entrou no jogador Newton, do Palmeiras, não, cara. O Newton se o cara não pula, velho. E ele é do Paulão, o do Paulão, ele ia quebrar o que cara. Aquilo ali é vermelho na hora, cara. Não deu. Não deu nada. Não deu. Na bola, né? Deu, mas que bola, mano. Futebol que bola. É pra homem, viu? Para de falar mal do Inter. Não, mas é timinho. Inter é timinho. Não, mas não é isso. Na cara deles. Tem que ser feita a regra, cara. Você não ganha nada, sabe? Não. Tem que ser feita. Bom, em todos os casos, cara, era um jogo muito complicado. O Palmeiras não leva sorte com o Internacional. Não leva mesmo. Não leva. A gente vai vingar vocês e daqui tenho duas muito. E tenho. Tá com medo desse jogo aí? Eu temo. Eu temo com relação à quarta de final da Copa do Brasil, que é com os caras. É um jogo complicado, o Palmeiras não leva sorte com o Inter, cara, não leva. O Palmeiras tem que levar os melhores jogadores pra jogar com o Internacional pra tentar vencer esses caras aí. Agora, não sei. Ela tem muita gente aí. E o lado bom é que tem a volta aqui, né, Dudu? Do Jesus e do Dudu, né? A volta é aqui no Parque Antártico, no Arena Palmeiras. Vamos lá. Não, volta não. Nem foi o jogo. Não, então, eu tô dizendo... A decisão aqui... Vai ser no Pacaembu? Confirmado já no Pacaembu, não vai dar tempo de desmontar lá o palco. Mas não importa onde seja, não importa onde seja. Quero dizer aos senhores o seguinte, tem muitos torcedores aí que são aqueles famosos torcedores amendoim, né? Sim. Então o nego vê o time quando começa a não ganhar, larga a mão. Aí o cara já vê que o treino, ó, já estão falando aí, puta, teve um nego aí, velho. Do Marcelo Oliveira, tem um cara que eu nem leio mais. Eu vejo o comecinho do e-mail, eu vejo que é o cara, é o do X. É o Builder do Palmeiras? Pior, velho. O cara é pior. Tudo tá perdido pro nego. Tudo tá uma desgraça, tá tudo ruim. Palmeiras, por esse cara vai cair, cara. Porque você lê o e-mail do cara, eu juro por Deus. Se você lê, cara, e o e-mail do nego. Pro Vasco, esse cara? Não um só, tem alguns aqui que mandam e-mail. Mas eu não leio, tava morto. E vou dizer mais uma aqui. Não leio e não respondo nada sobre futebol. Não leio e não respondo nada sobre futebol durante o dia. Nada. Eu falo aqui no ar. Quer ouvir, ouve aqui. Não ouviu, velho, eu não falo. E não escrevo e-mail falando sobre jogo, nada disso. Porque é muito chato. É muito chato, velho. caras não entendem no o futebol. Twitter, você fala. Falar a verdade, é muito, muito né? Torcedor amendoim. É de acordo com a maré. No Twitter você como escreve? Vocês dizem, é que é o torcedor modinha, pra mim é modinha. No então. Twitter você escreve? Não. Também não? Não. É, quero dizer o seguinte pra vocês que... Os caras estão falando que o agora o Marcelo é ruim, o Marcelo é não sei o quê, que tá perdido. Que... Vai cair. Cara! É brincadeira. Quando ganhou 7 seguidos, o cara era um gênio. Próximo. Agora não é mais. Próximo. Não. Eu acho que o Marcelo tem que ficar. O trabalho tem que continuar, não tem nada que sair, não. Vai contratar quem, cara? Mas, ô Domênico, talvez... Não, tá louco. Você que quase derrubou aí o outro time. Tá louco. Mas, ô Domênico, talvez a crítica da torcida do Palmeiras não seja pelo fato do Palmeiras ser um time muito inconstante. Porque o Palmeiras, por mais que ele tenha alguns desfalques... Isso é normal, a inconstância, ele foi montado esse ano. Não, mas, ô Domênico... Muitos jogadores... Se você pegar, mano, o Campeonato Paulista de futebol, mano, pegar os 11... Você tinha o Alan Patrick, que estava lá em titular. Mas você tinha outros jogadores que eram titulares, que hoje já não são mais. Mas, ô Domênico... Calma, velho. O time tá se montando, velho. Mas o montando é relativo. No Brasil não tem nada, tem chance, nada. É igual o São Paulo. O São Paulo quase mandou embora o treinador deles aí. O Palmeiras... Porra, velho, não tem tempo para fazer porra nenhuma no futebol. Uma questão não é o tempo, Domênico. O futebol, você sabe que não tem tempo. Futebol é assim. É por isso que o Brasil tomou de 7 da Alemanha. Não, porque não é por tem isso. Tempo o, mesmo. O Brasil, é uma porcaria. O Brasil foi pentacampeão do mundo também. Porque era diferente. Mas era diferente. Não acho que é diferente. É diferente. O futebol ele é imediatista aqui em qualquer lugar do mundo. A não ser quando você pega, por exemplo, aí o Ferguson, que foi uma exceção no futebol. Mas o futebol, se o cara lá contrata o Mourinho toma 4-5 traulitadas, a torcida vai pegar no pé. O torcedor é igual em qualquer lugar do mundo. Mas lá é mais fácil você desenvolver o trabalho, porque lá você tem um elenco de qualidade. Comparado com o Brasil, né, mano? Comparado com o Brasil, o time do Palmeiras, eu acho que não é um time ruim, Domênico. Por mais que tenha perdido o Arouca, por mais que tenha perdido o Gabriel, outros times do Campeonato Brasileiro também perderam jogadores importantes, como foi o caso do Corinthians. E o Tite, ele conseguiu aí, dentro das limitações do elenco, montar um bom time. Quando o pessoal fala, ah, mas técnico é tudo a mesma coisa, eu não acho. O Roger do Grêmio, ele pegou o time do Grêmio em frangalhos depois que o Filipão saiu, o elenco tava rachado, um jogador não falava com o outro, ele conseguiu aparar essas, trouxe alguns jogadores da categoria de base e fez o Grêmio jogar bola, com o mesmo grupo que o Filipão não conseguiu fazer. Você pega o Dorival Júnior no Santos, o elenco ali rachado, jogadores brigados, jogadores insatisfeitos porque não recebiam há 7 meses, jogadores entrando na justiça e rescindindo o contrato na justiça mesmo, como foi o caso do Aranha, como foi o caso do Arouca, como foi o caso de outros jogadores também. E o Dorival Júnior, mesmo diante dessa dificuldade, ele conseguiu fazer o time do Santos jogar bola porque tinha qualidade. Talvez a restrição da torcida do Palmeiras e o fato deles estarem putos seja por isso, porque o Palmeiras, mesmo com um desfalque aqui ou ali, tem um elenco de qualidade. Você pega, por exemplo, o Rafael Marques. Nunca ninguém disse que não tem. Então, mas é que tá. Mas tudo que o Palmeiras exige do Palmeiras. Então tá, então faz o quê? Então faz o quê? Manda o treinador, vai atrás do quê? Luxemburgo? Vocês querem o Luxemburgo? Quem vocês querem? Eu não tô falando que tem que mandar embora, Domênico. Não, eu tô tentando entender o porquê a torcida do Palmeiras tá puta. Não tem que ficar puta, velho. E eu acho que, em partes, o torcedor ele tem razão, Domênico, porque o Palmeiras poderia, com o elenco que tem, tá pelo menos com uma cara de time. E o Palmeiras, muitas horas, por exemplo, no jogo de ontem, eu assisti o jogo do Palmeiras quando eu cheguei em casa, tava assistindo aqui na rádio também. Eu tenho acesso aqui mas no tablet. Mas ontem foi um jogo muito atípico. O Palmeiras parecia um catado. Ah, mas ontem foi muito atípico. Parece aquele time de intervalo, sabe? Ontem, todo mundo correndo atrás da bola. Muito diferente do que o Palmeiras vem jogando. Desculpa, ontem foi um time muito diferente do que é normalmente. A zaga era diferente. O Palmeiras tava perdido, o meio cara. É diferente, o ataque é diferente. Não vai jogar nunca igual. Não tem como jogar igual. Não existe time no mundo que joga igual, tirando 5, 6 peças que jogam toda hora junto. Nem o Barcelona. Mas não tem. Desculpa, não tem. Ainda. E não é 5, 6 normais. Não. É 5, 6 principais. Porra, o Dudu e o Gabriel Jesus é principal. É. Não tem como, agora, não existe. Zaga outra, é Marcelo, a zaga também. Não, a zaga tudo bem. Olha aqui, ó. O Marcelo ele pode ter os seus defeitos, sim. Ele tem culpa na ele zaga. Pode ter defeito de ter. Mandou embora o Tobi. E vem, eu não sei quem. O Almeida. Não, mas tudo bem, o Portugal, tudo bem. Porra. Cada treinador tem sua convicção. Sim. Só que ele mandou embora lá atrás. Agora vocês têm que falar isso quando ele ganhou 7, 8, 9 seguida. Falar agora que é uma porcaria? Ah, velho, não dá. Desculpa, não é inadmissível. Desculpa, é inadmissível. O não dá, Domingo. Então, uma hora o cara é bom, quando tá ganhando, o cara é puta, é o maior treinador do mundo. Ele começou a perder, é uma porcaria. Ah, aí começa a lembrar. Mas foi ele que trouxe. Já trouxe desde quando ele chegou. Mas é a cultura do futebol brasileiro, porra, então tá errado. A cultura tá errada. Nós temos que mudar essa porra de cultura. E você tá alimentando essa cultura. Sim, senhor. Eu sou o Corinthians, você agora. É o culpado. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte. O time do Palmeiras é bom time. Talvez eu acho que ainda é um dos melhores elencos que tem. Elenco. Não significa que o elenco seja o mais qualitativo. Ele tem uma quantidade boa, mas pode ser que não seja uma a qualidade de elenco melhor que tudo. Também porque acho, tem muitos jogadores. Você pega o banco, quando aparece o banco do banco... Porra, aparece um jogador que eu nem vi que tinha. Exatamente. E tem jogo, às vezes você vê lá, Cleiton, Xavier, Zé Roberto no banco. Você fala, pô, porra, que banco legal, cara. Queria ter um banco desse. Então, assim, você vê. Isso é elenco. Agora, nem sempre ter um maior elenco significa ter um melhor elenco. É. Acho que tem um grande elenco, pelo menos tem um grande elenco. Tem jogadores bons. Não era pra estar onde tá, acho que era pra estar disputando lá em... as primeiras posições. E o time de 11 é bom? Mas é um time, gente, que está se formando ainda. O time de 11 é bom? Ó, se você pegar o time de maio, final de Campeonato Paulista, peguem a escalação daquele time, peguem o de hoje. Mudou. Ele tá mudando. A perda do Gabriel... Mas é lógico que a perda do Gabriel foi muito... Foi significativa. Pro sistema defensivo do Palmeiras. E a queda de qualidade do Egídio, Domênico. Porque ele cobriu o lateral. Porque ele tava jogando muita bola e parou de jogar. Mas só atribui a saída do Gabriel aí, a queda de rendimento do Palmeiras, não dá, gente. São alguns fatores todos que ajudam a montar. Também vem com contusão, né, Dodô? Vem contusão aí. O que o torcedor discute, Domênico, eu até coloco um comparativo com o Corinthians. Porque, por exemplo, você ir pra Porto Alegre perder do Inter lá de 1-0 não é um resultado atípico. Não é. Normal. É atípico, é a forma como o Palmeiras tá jogando. E outra, mano, e vou dizer pra você, o Jackson ficou cara a cara com o goleiro, teve a oportunidade de marcar o gol, de empatar o jogo, com um time que tava ruim. O Palmeiras jogou um futebol ontem medonho, ridículo, e quase empatou com o Inter lá, você entendeu? Então, pô, se empatasse, talvez o discurso era diferente. Dodô, então, pra mim, o melhor em campo do Palmeiras foi o Cristaldo. Calma, e outra, hein? O Palmeiras ainda continua a 3 pontos da 4ª posição. Não, tá na briga. Aliás, 3 pontos. Continua na briga. Não acabou, o campeonato tem 14 jogos. Eu acho que essa briga pela 4ª posição vai ficar entre 8 times aí. É muita gente, né, Léo? É muita gente. Por isso que eu acho que é difícil. O Santos e o Flamengo chegaram voando. Acho que é difícil, sim. Então, estão crescendo no momento certo, né? É. Então, vamos ver como é que esse Flamengo agora joga contra o Cruzeiro. Porque o Palmeiras também teve crescimento absurdo. E parou. É. Todo time tem sua queda, velho. Não, agora. Todo time tem uma queda. Eu duvido, conhecendo o futebol, que o Santos vai ficar ganhando até o final. Porque o Flamengo vai ganhar até o final. Não vai. Me cobrem então. Não vai. E Oswaldinho hoje, e o Palmeiras mandam embora os dois? Então aí, na frente... Essa é uma outra... Mas também, ó, pera. É circunstâncias. Mas isso é uma... Ó, isso, é. Desculpa, mas isso é uma outra... Isso é fato. Vamos lá. Eu ouço muitos comentaristas falando a respeito. Olha, você vê só, né? O Dorival que passou por lá. Ou principalmente o Oswaldo que tava no começo do ano no Palmeiras. Hoje, tá na frente do Palmeiras. Mas, gente, ele tá em outro time. É outra história. E outra, e quero te falar a verdade, não tem a menor vontade e menor saudade de Dorival Júnior. É ruim, passou pelo meu time, é ruim, é fraco. E o Oswaldo é outra praga ruim. Não tem a menor saudade. Não adianta se esse papinho. E pode chegar a ser campeão, pode chegar na frente do Palmeiras. Eu não tenho a menor vontade da volta deles. Então pergunto pro Sombra se você tem vontade de ter o Oswaldo no time dele. Nunca. Se ele quer o Dorival no time dele. Pronto. Esse papinho de comentarista de ficar falando, porque passou. Passar é a ocasião, filho. Não gostaria. Fui mencionado. Não, evocado. Você gostaria de ter o Oswaldo no seu time? Não gostaria de ter o Oswaldo, mas o Dorival. Eu entendo que ele tem outros conceitos. É porque ele não tem outro time ainda. Outros conceitos. Eu acho que ele treinou o Palmeiras, mas o Palmeiras não tinha time. Era outro Palmeiras. Eu concordo, Sam, o time do Palmeiras é muito ruim. Eu acho que o Dorival, ele consegue fazer num time... Ele consegue fazer um time jogar quando ele tem peças, coisa que o Oswaldo não consegue. E não podemos esquecer que pelo Palmeiras... O Dorival no Santos. Mas espera aí, pelo Palmeiras, tá lá. Mas pelo Palmeiras, esse Palmeiras aí, não podemos esquecer que não foi só o Dorival que passou. Passou o Luxemburgo, passou o Muricy. Não, esse que tá agora. Aí já faz tempo, hein, gente? O Palmeiras ruim. É isso que eu tô dizendo. Exatamente. E ninguém sabe jeito. Bom, a gente vai ter muito mais tempo agora, pra falar. Agora ficar trocando treinador aí não dá, gente. Pera, calma. Vamos participar mais palmeirenses durante o programa. Muitos palmeirenses ligarão, com certeza. Vamos ler mensagens. Nós estamos ainda nas manchetes. Mas, São muitas as pessoas que escrevem pra nós. Sim, sim. Muitos que escrevem pra nós. Mano. Aí, mano. Sim. Importante que você ouça essa mensagem. São muitos os torcedores que escrevem pra nós. A respeito dizendo... da informação do Portuga? Exato. Era isso que eu ia falar. Olha que tonto. Olha que trouxa. Então faz a conta. Se você jogar, por exemplo, hoje. Hoje, jogando às 21 horas. Termina às 11. Então você faz, por exemplo, sexta às 11 da noite já dá 24. 24. Sábado às 11 da noite já dá 48. 48. Faz a somatória às até 11, às 11 da manhã, seu nosso 60 horas. Tá, Portuga, Portuga acusa o golpe. Fica quieto. Vai pro corner lá e joga a toalha. Assume, Portuga, acusa fecha o golpe. Na ostra. É extremamente legal. E fecha na ostra. Vai pro corner lá e pede pra sair. Portuga, se fecha na ostra, Portuga, se fecha. Sobre a cara de trouxa do Portuga. Você já reparou que depois que você ficou sem time, você só arruma confusão. É. Você só arruma porcaria, confusão. Porcaria, hein, velho? É internacional, é Atlético. Você perdeu o Boca, você perdeu a seleção argentina. Boca não perdi, não. E você perdeu o português. Agora você perdeu o Inter. Arruma a confusão. O português, ele quis invocar um período de 48 horas. 72, depois 60. Não, foi meu primeiro amigo 72, 48. Então, arruma um time pro Portuga. Vamos fazer uma campanha, doe o time pro Portuga. Vamos arrumar um time pro Portuga. Como eu queria que o Portuga fosse diretor de clube, pra ele se expor ao ridículo assim na mídia. Tá, baseada bater nessa... na porta da CBF. Não pode, viu? Não pode. Aí o cara pega o regulamento e fala, olha, sabe ler? Dá uma aí, trouxa. Diante deste furo que o Portuga... Mas você ainda quer me comparar com essa porta de correr, velho. Você é um brincalhão, né, Posso sombra? Passar mais uma informação não. aqui? Meu amigo Pelinha aqui me mandou a informação, RG. Corinthians e Santos, que seria às 4 da tarde, mudou de horário também. Vai ser domingo às 11 da manhã. Peraí, qual é o intervalo que tem de hoje? Vamos fazer as contas. Vamos fazer as contas. Tudo bem. Domingo, mas... Só um minuto. E o Santos vai jogar na quinta, eu quero saber. Beijo, vou me defender. Já que vocês estão na redação aí... Mas vai dizer que o fuso horário de Joinville é diferente? Legal. Agora eu vou dizer uma coisa. Porque Joinville fica na Rússia. Fala aqui pro Periscope, que é da Rádio Energia 97. Se é o Corinthians que joga quinta-feira à noite e domingo de manhã, vem pra imprensa, faz uma missa, diz que é desumano, diz que é ruim, diz que não pode. Então, mas ele não vai dizer que o intervalo é ilegal. Não. É legal! Ele não vai chegar e dizer que é ilegal. O Tite é um cara esperto. Antes do Tite chegar e começar a vomitar bobagens no ar, possivelmente ele vai se informar. Ele não vai se expor ao ridículo na entrevista coletiva. Passou o pinguelo na cara do português. Mano, você sabe qual é o merchan? Pega lá, por exemplo, uma toalha e joga no ringue. Mano, sabe qual é o merchan que cabe nesse momento? Qual? Ola. É verdade. Porque agora o Portuga se esque pontinhos. É isso aí. Se alguém for esfolar o Portuga, use camisinha Ola, velho. Amigão. Você que tá sempre na noite e não quer que ela termine jamais. Você não quer perder o rolê? Fica uma dica. Fica uma dica pra não perder o melhor da festa, cara. Tenha sempre com você uma camisinha Ola. É isso aí, amigão. Não dá pra perder aquele rolê, aquela bimba certa, né, Domênico Gato? Por não ter uma camisinha Ola no bolso, velho. Você precisa ter uma camisinha Ola. Ó, você pode deixar em casa o RG, mas não deixa em casa a camisinha Ola, velho. Porque, por exemplo, o RG, você pode até, talvez, uma dessa cair na Paulista. Vou te socorrer, mas cedo ou mais tarde, vão ver no teu Instagram. Vão ver teu nome no telefone, na tua cueca, porque o Benjamin, ele escreve o nome na cueca. Mas camisinha você tem que ter no bolso. E camisinha é Ola, velho. A marca acaba de lançar a Ola Ultra, cara. Essa camisinha é ainda mais resistente pra você aproveitar a pegação com mais diversão e com menos neurose. Por exemplo, você tá aqui naquela balada, você olha a camisinha e fala, essa gosta, hein? Essa gosta e eu vou pra arrebentar, ó. Com essa Ola Ultra, velho, você pode ficar despreocupado porque não vai acontecer nada, velho. Os seus filhotinhos vão estar preservados. E melhor, você não vai pegar nenhuma doença, porque o importante é isso também, viu, RG? Ah, verdade. Tem que se precaver dessas doenças sexualmente transmissíveis. Sabe como é que é, né, amigão? Não pode vacilar, porque se vacilar, você vai ser igual Portuga, velho. Cada pegação tem uma intensidade, velho. E a Ola, Portuga, é a melhor de todas, cara. Viva a pegação! Estão beneficiando o Corinthians aqui nesse programa. Olha, velho. Vocês estão beneficiando o Corinthians aqui. Portuga, Portuga. O primo Borda. O nome na cueca? O Benjamin Borda. Borda. É porque se ele sair de Genópolis, ele não conhece mais nada. Então tem que botar. Mas que ele vai ficar perdido. Ele anda com as camisas com o nome, assim. Outro dia eu encontrei o Benja, velho. Por acaso, na Marginal, ele tava sentado na guia da Marginal, tremendo, assim. Ele tava praticamente com uma síndrome. Aquilo era uma síndrome. Era isso. Eu falei, Benja, o que que foi? Ele, nossa, eu não consigo voltar pra casa, mano. Me ajuda. Aí eu peguei na mão dele, pus ele no carro e levei até Genópolis. Lê a matéria. A matéria diz que o intervalo é ilegal. Intervalo ilegal. Ah, agora vamos às manchetes. Imprevisto de minutos pode tornar jogo do Corinthians ilegal. Vai. Imprevisto de minutos? Imprevisto de minutos pode tornar jogo do Corinthians ilegal. Leia a matéria. O título. Basta uma lesão leve, uma rápida queda de luz ou qualquer outro pequeno imprevisto no jogo desta quinta-feira entre Joinville e Chapecoense, marcado para quarta-feira em Santa Catarina, para a estreia do Corinthians, no horário da matinê, estar fora das regras da CBF. Pela terceira semana seguida, a entidade que faz a tabela do brasileiro marca partidas às 11 horas num domingo, de clubes que jogaram na quinta-feira, à noite anterior. Isso que é a solução? Os quatro clubes que vieram nessa situação não conseguiram vencer na matinê. O quinto a testar essa maratona será o Joinville, que pega o Corinthians em Itaquera no domingo. Isso. Aí respondido? Beleza. Okay. Aí se o jogo acabar às 11h05, começa o jogo domingo às 11h05. É. Que beleza. Nossa, Porto, você está se inscrito. O placar do Estádio 97 informa... Na Vila Belmiro, conte comigo aqui, ó, Santos 1, Santos 2, Santos 3, São Paulo 0. Parando pra pensar aqui, ó, foi 3-0 sem Lucas Lima e Giovânio. A sorte que tinha o Reinaldo lá, ó, lateral esquerdo pra ajudar. Se tá os caras, olha, ia ser, pelas minhas contas aqui, deixa eu ver, né, ia ser meio Alemanha, uns 8-0, eu acho. Aí, aguardando Martins? Ansiosamente o seu Mota, né? E aí, Martins? Deixa eu ver o que o WhatsApp que ele recebeu hoje. Você chegou agora, você nem falou do seu time, não falou boa noite, já fala de mim, velho. É, de você. Nossa, você chegou pode agora, velho. Eu vou contar um negócio pra vocês. Dá pra entender? Eu vou contar um negócio pra vocês. O cara não deixa o seu Bento dar manchete primeiro? Eu vou contar um negócio pra vocês, seu Bento. Não chega furando os caras. Eu tava no carro, lá embaixo na garagem, ouvindo o programa. E eu fiquei, faz meia hora que eu tô lá embaixo. É. Eu falei, não vou subir. O programa começou faz tempo. Eu sei. Eu falei pro Soma, não vou subir. Foi por quê? Eu quero esperar a hora do rapaz aí falar. Porque ontem... Vamos ver como é que tá o índice Mota Jones hoje na bolsa. Ô, Mota. Vamos lá, que tá aqui. Atrasado. Vamos lá. Vamos aí. Ele recebeu algum WhatsApp aí, vê? Chegou aí o WhatsApp. Mas olha, quanto o Grêmio... O chat é do Santos. Ah, o Santos? É o hino que tá no ar, é o Santos. Mas, gente, vambora, RG. Evidente. Faz, né? Santos, Tubarão Five, RG. Não tem o que falar, né? Tá vendo? Eu poderia estar aqui hoje... Ah. Matando, roubando. Roubando. Tirando sarro de torcedor do São Paulo. Tirando sarro do Mota. Mas deveria. Tirando sarro do Sombra. Mas eu não vou fazer. Por quê? Como não? Não vou. Benja, o torcedor do Santos aguarda ansiosamente pra você aloprar esses dois. É, mas se o próprio técnico do São Paulo disse que, pô, ele não tinha qualidade, então isso significa que meu time não ganhou de ninguém ontem. Não tem a piedade, não, RG. Não ganhou de ninguém ontem. Se fosse ao contrário, eles iam acabar com você. É, mas não tem condições de fazer isso. Não tem. Os caras não têm time. Assim, não vou tirar sarro. Não vou. Eu me proíbo. Bom, e o Santos continua aí. Grande chance de mais uma vitória e se firmar, porque agora é a Ponte Preta, hein, gente? Sim. Vem caindo pelas tabelas. Fez um milagre ontem. Fez um milagre com o retorno de Lucas Lima. Aliás, hoje uma mensagem muito correndo aí através de mensagens, muito legal. Um olhando pro outro, né? O jogador. O Brasil teve a mãe de ser rebaixado antes do Vasco. É. Sensacional essa mensagem. Mas brincadeira. Tem uma outra boa também, que o time da Ponte ontem viu o Vasco. É. Falou, pô, com essa camisa aí, meu, nós vamos ganhar do Vasco. Esse Vasco a gente ganha, né, cara? Mas brincadeiras à parte, pô, Santos está de parabéns. Técnico do Santos está de parabéns. Está todo mundo de parabéns. Agora, foi uma surpresa, assim. O time do São Paulo, para quem assistiu o jogo, para quem viu, porra, não foi para Vila Belmiro. Não foi. Santos não tem nada a ver com isso, lógico, evidente. Mas, porra, foi uma decepção. Porque o Santos não teve adversário ontem. É verdade, o Santos fez a parte dele bem feita, mas assim. Jogou bola. Do outro lado. não existia. Foi surpreendente, porque estava todo mundo esperando. Nós falamos aqui, comentamos aqui, que seria, poderia ser um baita jogo, teria gols, poderiam ter muitos gols. Mas, porra, gente, o Santos jogou bola, velho. Foi um time em campo ontem, desculpa. São Paulo, olha, a ponta do técnico São Paulo fazer o comentário que fez, né? Então, por aí vocês vão tirando... É, até aproveitando, então, já emendando, aliás, parabéns ao Santos que fez um bom futebol. E não podemos tirar o brilho da vitória do Santos jogando no, na ausência do futebol de São Paulo. Não, jogou bola. O Santos jogou um bom futebol. Os gols foram bonitos, fez o que tinha que fazer. Jogou um bom futebol. Lógico. O São Paulo ajudou muito. Sim, colaborou. Olha, vou falar um negócio pra vocês. Claro. Coletivamente, o São Paulo foi medíocre. O mínimo, o básico que se espera de um time de futebol, o São Paulo não fez nada. Nada. O que é aquilo, né? De você construir uma jogada, seja pelo meio, seja pelas laterais, de criar uma situação onde você tem sempre três jogadores em volta da bola, que sobe com os laterais, acompanha volante, acompanha meia, ponta que abre. Nada. Uma troca de passes, uma sequência de troca de passes. Em evolução, nada, nada. As linhas que sobem, times passados em campo, nada, nada. São Paulo ontem foi um nada, nada. Impressionante. Se tiver, agora, fazendo uma analogia de uma consulta psiquiátrica, é de uma bipolaridade impressionante. Lógico que assim, uma bipolaridade é que assim, quando está bem, não é para dizer que é um futebol da Alemanha. Mas quando está mal, dá para se dizer que é um futebol de Brasil. É. Não tomou 7? Não. Se o Santos forçasse, dava para fazer mais. Dava para fazer sem mais. Alma, né? Sem... É que o Santos fez 3 e falou, olha, gente, vamos administrar, vamos aqui tocar. Tem jogo domingo. Aí o São Paulo até no segundo tempo meteu bola na trave e tal. Mas não é que o São Paulo dominou o jogo, é que o Santos falou assim, vamos ficar aqui no campo de defesa. E o São Paulo tocando a bola de ladinho, aí o Michel Bastos ali numa boa jogada do Rogério pelo canto esquerdo ali, né? Achou ali uma bola. Nem posse de bola o São Paulo ganhou dessa vez. Não. Toda vez o São Paulo ganha em posse de bola, dessa vez nem isso. Não teve não. Foi bizarro. Não foi. Então coletivamente foi bizarro. Agora, individualmente, é lógico, o coletivo é resultado da atuação individual, né? Sim. Eu vou falar um negócio pra vocês, é inegável que individualmente todos foram ruins. Todos foram ruins. Mas eu vou falar de um jogador em específico, que assim, ele é ruim sempre. Eu não vou falar da pessoa, estou falando do atleta. Leandro Almeida. Não, já sei quem. Eu vou falar do atleta. Leandro Almeida. Às vezes a gente brinca aqui no programa de falar, vamos falar do melhor time, né, de todos os tempos. Às vezes a gente brinca também de falar o pior time de todos os tempos, né? Também faz parte da brincadeira. Faz. Então quando a gente fala do São Paulo, às vezes de brincadeira a gente fala assim, eu lembro do Fonseca, do Gassem, eu lembro do Carabali de volante. Vou lembrar do Jaques, o centroavante. E a gente vai Alencar. A gente vai lembrando, vai lembrar do Alencar. Não, do Cortez não. Não vou lembrar do Cortez. É fraco. Lembra do Sorley, Sombra? Sorley, vai lembrar de Pedro Luiz e Sorley e tal. Mas este rapaz, esse atleta, não tô falando da pessoa, porque com pessoa pode ser legal. Joga bem um baralho. Né? Porque a gente faz críticas ao atleta. Que eu não sei como pode ter ido parar no São Paulo Futebol Clube. Talvez possa ter ido parar. Não. Já sei, Naldo. Talvez possa ter ido... Começa com o rei e com o Naldo. Exatamente. Coitado. Exatamente. É o rei. É lógico. Pode ter ido parar no São Paulo Futebol Clube, como toda essa sequência de outros atletas muito ruins que um dia foram parar no São Paulo Futebol Clube. A gente não sabe como chegou até lá, né? Assim como um dia foi o Carabali, como foi o Fonseca, como foi o Gassem, etc. Sombra, hoje eu tava numa reunião um São Paulino fanático. Reunião, você tá com um monte de macho, velho. Cala a boca, reunião. O empresário dele é forte, velho. E aí ele chegou e falou assim, cara, faz um favor pra mim, pergunta pro Sombra. Eu queria fazer uma pergunta só pro Osório. Só uma, se eu tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta, eu faria pra ele. Por que o Reinaldo? Não tem ninguém, não tem uma base, não tem ninguém pra colocar no lugar desse cara. É verdade. Agora, eu juro, eu gosto do trabalho do Osório. Eu não vejo, assim, ontem muita gente falou, tá vendo? Já tá inventando. Mas são umas teimosias, né? Já não é teimosia. Ele joga o que tem. Só um minuto. Ontem o Jardim falou assim: ah, tem o Michel Bastos no banco. Mas é melhor. Gente, o cara tem que fazer o rodízio, porque o Michel Bastos, que ele explicou lá, precisa descansar. Exatamente. O nego, às vezes, tem 30 e tantos anos, o nego às vezes precisa. Você tem que fazer o tal do rodízio. Você não acusa lá, o cara vai confundir. Exame de sangue, é. Aí tem Copa do Brasil, etc e tal. É problema, precisa fazer a prova do Rio. Quando teve o... Ó, quando foi sábado que o São Paulo jogou e bem e ganhou, ninguém contestou, ninguém falou... Ó, ó, e jogou com as reservas, né? É brincadeira. Então, eram 8 reservas em campo e ninguém achou ruim quando teve a ausência dos titulares. Ontem foi medíocre. Foi medíocre. Por quê? Porque o São Paulo tem um elenco, cara, com severos problemas de qualidade técnica. Severos problemas de qualidade técnica. E vou dar mais uma vez os parabéns ao Osório. Pode ser que ele tenha praticado um dos maiores sincericídios da história do futebol. É verdade. Um dos maiores. Porque vai custar caro pra ele. Pode custar caro. Vai custar caro isso. Pode custar caro. Eu não sei o quanto isso vai custar pra ele ou não. Mas ele falou assim. Ele falou. Resumo da entrevista coletiva. Como pode sentir um jogo onde tinham 6 mil torcedores adversários? Que falar que a Vila Belmiro é um caldeirão é... Desde que esteja muito cheia. Tinha 6 mil torcedores. Uma vergonha também. Ridículo. Uma vergonha também. Eu falei ontem aqui. Como que aquilo é um caldeirão com 6 mil torcedores? Como? Ali não dava nem pra sentir que é campo adversário. Devia ter uns 500 São Paulinos, 5.500 santistas. Sabe, assim, 500 São Paulinos com certeza tinha. Pelo visual ali tinha. Não dá nem pra sentir que aquilo ali, o gramado é bom, é ótimo. É bom, como que vai ser? Ah, é campo do adversário. Juiz apitou certinho? Juiz apitou certinho. Juiz apitou certinho, não teve nada. Né? Então, olha, ele falou assim, como? Ele falou, olha, inconcebível jogadores profissionais atuarem tão mal. Ele falou, atuarem tão mal, né? Aí perguntaram ainda pra ele, ele deu uma resposta, ele falou assim, o que que influenciou tanto? Ele falou assim, ausência de jogadores de qualidade. É, o famoso tem um time nota 4, nota 5. O Leão já fez isso, caiu, hein? Hã? O Leão, a última vez que fez isso, bailou. Com o Palmeiras, foi no Palmeiras. E o Filipão também. E o Filipão com o Grêmio também. Você acha que o Osório tá arrependido, Sombra? Ah, eu não sei, mas eu acho que deve estar, né? Feliz ele não tá, né, mano? Feliz ele não deve estar. Feliz ele não tá. Então, olha, vou dar os parabéns ao Osório, porque ele falou aquilo que todo mundo gostaria de falar. Se isso vai ser bom pra ele, eu não sei, né? Agora, que ele... falou aquilo que todo torcedor pensa, ausência, porque só pode ser falta de qualidade, porque ó, cê, aquele lado esquerdo da defesa do São Paulo, é uma brincadeira de mau gosto monstruosa. Mas ou o Internacional é muito ruim, ou alguma coisa desceu, veio do céu, porque o São Paulo não pode ter feito o jogo que fez contra o Inter. Muito louco isso, né? E ter feito um jogo que fez. Mas que todo mundo esperava uma derrota contra o Inter. Deixa eu explicar. Quando você tá no Morumbi, parece que tem mais personalidade, vai pro ataque. Aí você propõe o jogo. É o time caseiro? Vai ficar... Não, não é isso. E o adversário também tem medo de ir pra cima. Deixa eu te explicar. No Morumbi, aquele lado esquerdo do São Paulo entregou o jogo também. Só que o Valdívia perdeu o gol cara a cara. Perdeu o gol cara a cara. E o adversário te respeita, fala, não vou tanto pra cima. Perdeu o gol cara a cara. E no Morumbi, o São Paulo propôs o jogo e foi pra cima. E ofensivamente, se apresentou pro jogo. Só que ontem, o São Paulo não propôs jogo nenhum. O São Paulo não foi pro jogo. Mas deixou os mesmos espaços. Só que deixou os mesmos espaços que essa defesa medíocre que o São Paulo tem, principalmente esse lado esquerdo nojento que tem. E aí, meu amigo... Porque você concorda comigo que dois gols foram dados ali, sem tirar mérito do Santos, mas pelo amor de Deus, aquele lado esquerdo ali, o gol que o Reinaldo deu... Brincaram. E o segundo gol, o Vitor... Linha de passe, Vitor Ferraz, o São Paulo ali na defesa... O Santos brincou. Não foi nem contra-ataque, O segundo gol, o terceiro gol, feito pelo Ricardo Oliveira, o time de São Paulo ali postado... Postado, era pra cada um tá marcando o seu e ninguém foi pegar o cara ali na linha de fundo, cruzou sozinho. Ou seja, o Edson Silva, que é um zagueiro horroroso, não caiu pegando o Ricardo Oliveira e Reinaldo, que era pra marcar o lateral do Santos... Não acompanhou, Santos, o cara tocou e correu e ninguém acompanhou. Que é isso? Toca e vai. Que demais, é isso? Né? Aí, estranho, cara. Aí, muito meu amigo, que o técnico vai fazer? Pelo amor de Deus. Foi muito. Ele tá fazendo muito com esse time que tá aí, viu? Então, assim, porra... O São Paulo tá no G4, olha, saiu quantos jogadores foram embora, machucados, Osório está fazendo muito. Todo dia agradeço ao Osório por estar no São Paulo. Eu não sei em que situação estaria o São Paulo hoje com outro técnico, talvez. Mas o Osório veio, desde que o Osório veio, foi 12 jogadores que foram. Ou machucou, ou outro foi embora. E ele nunca jogou. Meu, olha, a situação dele é difícil. Se olhar friamente a situação se do Osório, ele pensar, ele tá tirando lei de pedra. Tá tirando lei de pedra. Você vê ali o Edson Silva, você vê o Reinaldo, você fala, tá, e o cara vai fazer o quê? Vai colocar mais um moleque? Gente, olha, vai queimar o moleque? Só pra vocês terem uma ideia, ó, esse Wilder é uma piada. E ele insiste com esse cara, né? Isso é pra quem? Mas ele que trouxe esse. É, o esse tá na conta dele. Esse tá na conta do Osório. Esse tá na conta do Osório. Agora eu vou te falar. Edson Silva e Reinaldo, gente, eles poderiam compor a defesa do Vasco e do Joinville que vão cair. Do Náutico. É. E a esperança é que o Edson, por exemplo, o contrato do Edson Silva acaba no final do ano. Graças a Deus. Não vão renovar, né? Eu não sei. O do Reinaldo acaba quando? Então, ainda não. Fala pra mim que era 3 anos, eu lembro quando ele renovou. Sabe de quem que eu tinha dó? Eu quero entender, meu, que força. Se existe alguma força oculta. Diz que o empresário dele é muito forte. Que força oculta que existe que obriga esse cara a ser escalado. Agora, o Alexandre Pato eu tenho dó, porque ele levanta a cabeça pra tocar na lateral. Desculpa, não tem. Peraí, ontem não jogou nada. E vou dizer, não, você peraí, você ninguém jogou nada ontem. Ninguém jogou. O Ganso não jogou nada. O Pato não jogou nada. Ninguém jogou nada. O único que jogou, você fala assim, no final do jogo, quem que você vai escolher o melhor do São Paulo? Agora só uma informação. O Renan. Só uma informação. Se for o Renan Ribeiro, aí também tinha tomado mais. Só informação, voltaram a treinar e podem jogar no fim de semana. Rodrigo, Caio, Breno e Carlinhos. E Lucão. Eu ia até omitir a informação do Lucão, porque, desculpa, pra mim entrar o Lucão e Edson Silva é a mesma desgraça. É que o Rodrigo Caio voltou, né? Mas o Lucão é novo, pelo menos. Já, o Rodrigo Caio e o Breno Carlinhos. E o Luiz Fabiano teve a pena dele mantida no recurso. No STJD. E não joga contra o Grêmio. Uhum. Rogério Ceni também não joga Abetado. Contra o Grêmio. Mas a volta de Breno e Rodrigo Caio quebra um galho da água. Caramba. E falar em pena, lamentável, né? Que o Flamengo viu incendiado, entrou com um recurso e tirou o Sheik. O Sheik vai jogar, né? Vai jogar. Pô, vai. Pegou um vergonha, jogo. Hein? Ainda vai entrar com recurso. Pegou um jogo e vai jogar. Vai jogar. Lamentável também. Ontem, emboscada contra São Paulinos na Vila. Contra torcedores de São Paulinos. Ah, sim. E puseram fogo. Olha só. Isso. Um torcedor de São Paulo foi de carro pra Vila. O cara foi de carro. Sem camisa, sem nada. Estacionou perto da vila o carro. Quando ele voltou, o carro estava incendiado. Caraca, velho. Você acredita? Vocês acreditam? Acredito. Os caras perderam a noção completamente. Mas, você... Pode falar? Vai no Moisés Lucarelli com o carro com a placa de São Paulo pra você ver. Vai pro Rio lá de carro com placa. A emboscada que fizeram com os torcedores do Palmeiras. Os caras bateram lá. Não, na van, lamentável. Narigudo, vamos falar da BV Financeira? Vamos falar da BV Financeira. Tem estádio que é melhor você ver em casa. Eu já fui para São Januário. Ó, o bicho pega, hein? Você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto, o seu caminhão? Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, hein? Tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você, Zumbinha! É isso aí, esse é o Estádio 97, também no oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Vamos lá, no oferecimento de Eliar, muito além da partida. Olha o avião do Estádio 97 passando, Bah. Olha que beleza, abaixa a cabeça, abaixa a cabeça. Oh. Olha só. Já começou. Que Boeing é maravilhoso da Singapore Air, hein? Opa! Vamos lá, mais ouvintes, vamos lá. 3284-7097, Dodô. É uma barbaridade, São Paulo. Alô? Alô, consegui, baralho. Truco, opa, truco. Quem fala aí? Quem é que fala? Rodrigo. Ô, Rodrigo, tudo bem? Tudo. Ele Rodrigo, tá cantando. Do quê? Tudo bem. Rodrigo Gomes de Farias. E quantos anos você tem? 3.2. RG número 2. Farias hoje, 3.2. Ó, dependendo do time dele. Ah. O time dele, se ele for tricolor, eu sei o que ele faria hoje, velho. Ah, olha aí. Sensacional. Eu sensacional. Ia encharcar uma toalha hoje, velho. Olha, o RG hoje tá sensacional. Eu achei que tava fazendo mal o trote do Ricardo Oliveira, joga bola, hein? E o Renatinho? E falaram que o São Paulo. Ele foi preciso pra falar, não, ele tá muito velho. Olha o cara que joga bola, hein? Velhinho, e qual que é o bairro? Pirituba. Zona Oeste. Ah. Oeste. Não adianta, moto. Sem o Ruth não tem graça. Dá pra ir. Né? Como é que é? Então todo mundo fez agora. No vácuo. Rodoanel? Rodoanel. Não precisa, Pirituba é Zona Oeste. Quem inventou isso foi o RG, não foi o Rude. Mas quem imortalizou? Quem imortalizou? O Rude roubou do RG. Não, o Rude imortalizou. É, o RG que inventou. Imortalizou. Por sinal, eu tenho um amigo meu. Eu saí do bairro, mas o meu amigo continua. Eu tenho um amigo meu, como ele chama? O Zé Américo, meu amigo. Ele mora ali, na Cabo Adão Pereira. Conhece? Beijo, não manjo, cara. O Pirituba é muito grande, tá ligado? Eu era de Mogi das Cruzes, eu moro aqui com minha avó faz alguns anos só. Boa, velho. Não, você mora em Mogi das Cruzes ou mora em... Não, eu morava. Minha infância foi toda lá. Aí eu vim pra cá faz uns 5, 6 anos, mas Pirituba é um bairro muito grande. Fora do ar, antes de você desligar, depois você não desliga. Eu vou fora do ar, vou dar umas dicas legais pra você de Pirituba. Pra ah, você, vai. Fica bacana. Nossa, viu, Bá? Não desliga, tá. Não. Ô, oh, velho, qual que é o time, vai? Vai. Acertou aí. Acertou, RG. É São Paulo. Ah, tricolor. Chora, neném. Chora, neném. Chora, neném. Fazer o quê, hein? Não desanima, não. Nós estamos em G4. Pô, e na Copa do Brasil, você é capaz de dar sendo São Paulo de novo, né? Apesar de toda a tragédia, a gente tá no G4. Você falando, não desanima, não, estamos no G4, porque... Não, porque ontem eu consegui ficar mais puto com a derrota do São Paulo. Foi quando eu vi a entrevista do ministro Joaquim Levy no Jornal da Globo depois. Você viu aquilo, cara? Não fala nada com nada. Eu fiquei chateado. Nossa. Dentro da normalidade, depois da derrota do São Paulo. Certo. Né? Dentro da normalidade, dentro daquilo que o esporte prevê. Aí quando eu vi a entrevista do ministro, eu fiquei mais puto ainda. Que o ministro tira a gente de trouxa. Com esse politiqueiro do cacete. É. Olha, o time ganhou e eu fiquei chateado. O ministro tira a gente de trouxa. Ele pensa que o povo é trouxa, ele tira a gente de otário. Não, na várzea, na verdade. Preparem-se que vem aí aumento de impostos. Pode se preparar. Que bom, beleza. O povo tá acostumado. Mas, o Rodrigo. Oi. Eu recebi um tweet aqui de um ouvinte falando Marco Antônio Ávila. Ele falou assim: olha, ele falando aqui, como que tem jogador que é escalado, né? Deve dizer, olha, o governo obriga o São Paulo a escalar o Reinaldo para tirar o foco dos problemas do país. É uma tese. É. Fala aí, cara, desabafa aí. Tricolor ontem, futebol vexatório. Aliás, o São Paulo, quando perde, gosta de perder bonito, né? De 3, 4, né? É, bem feito. É assim, eu já tentei ligar aí, acho, umas duas, três semanas, eu já liguei algum tempo atrás, eu escuto a rádio há muito tempo, desde a época que vocês patrocinavam um hipermercado ali que eu trabalhei, desde a época que um que trabalhava aí fazendo imitações sumiu também, mas não tá fazendo foto, porque o quem tá aí é muito bom também, mas assim, eu tentei ligar porque eu gosto do trabalho do Osório, foi até num dia que um cara meteu o pau no Osório aí, eu achei uma sacanagem, tá ligado? E eu falei, aí você ficou meio até bravo com o cara, eu também, eu fiquei doido pra ligar, falei, meu, o Osório tá fazendo milagre. Mas assim, tem uns errinhos dele, tem, que nem aquele cara que ele trouxe lá, foi da Colômbia, eu acho. Wilder. O Wilder, né? Tava no México e ele mandou trazer. Isso, no México, isso. Uhum. Assim, dá um tempo pro cara também, mas eu não vejo muito futuro nele, não. Agora, o ponto, meu, não dá, cara. Quando eu vejo o Reinaldo... Cara, quando eu vejo lá a escalação, eu vejo o Reinaldo, sabe o que parece? Parece que tá jogando lá o pé, aí você pega e começa o primeiro tempo, 10 minutos, aí você perde o Cristiano Ronaldo. Aí você fala, pô, não dá mais tempo, não dá mais graça de jogar, não vai dar. O único cara que joga é a mesma coisa, dá uma desânimo quando eu vejo o Reinaldo no meu time. E é desde, eu não sei, cara, de onde vem, eu não sei se tem cara lá que ainda tá lá. Sei lá, não falando mal, mas algum cara que sai lá, que sai diretoria, sai presidente, sai técnico. O único que continua lá é o Milton Cruz. Eu não sei se tem jogador lá dentro, eu não sei. Mas, cara, como é que pode o Reinaldo, Edson Silva lá, o pai do Cris lá da série, eu nem falo porque ele nem jogador é. Mas o Reinaldo é demais, cara. Mas, velhinho, o mais frustrante não é isso. Porque esses jogadores, você tem um jogador no teu time que você sabe que a nota máxima dele é 5. Então, esse jogador, quando ele vai, faz um jogo, nota 6, nota 7, você fica feliz e enche o cara de elogio e acabou e não espera mais nada dele, porque é nota 5 e ele sempre, é limitado. E sempre, não adianta você esperar alguma será. Coisa. O que deixa puto, o que você fica frustrado, é quando você tem um jogador que é acima dessa média, Pato, Ganso, o próprio Wesley, que você num dia enche de elogios e sabe que o cara tem potencial para jogar muito mais, e o cara não joga, velho, o cara não tá nem aí com a hora do Brasil. Ah, mas se o Wesley faz tempo, entendeu? Agora que vocês viram? Ah, eu não, não é agora que eu vi, eu tô falando. É que quando você tem o cara são no jogadores, time, lógico, são jogadores que vocês depositam ali. O Wesley fez bons jogos. O Wesley, a última vez que jogou futebol foi no Santos. Eu sei, eu também. Mas ele fez bons jogos no São Paulo. Mas ele fez bons jogos no São Paulo. E você espera desse cara muito mais, porque, por exemplo, do que o que o ouvinte está citando. É, não é um jogador, o Wesley não é um jogador nota 5. Mas é que ontem não dá pra falar especificamente. Aqui o Reinaldo são todos os jogos ruins, né? Então, mas é que o Reinaldo ontem não dá pra falar 5, do Wesley. Né? Tem que falar de tudo. É que o Reinaldo ele tem muitos problemas técnicos. Agora, uma coisa que o Osório mudou é o seguinte: no começo, do que é até natural, ele falava: olha, a culpa das derrotas é minha, responsabilidade é minha. Ele blindava os atletas. Agora, ele chegou num ponto de apertar o F e dizer: ó. Os caras aí também. Mas também não foi assim. Como não foi assim? Ele falou que faltou qualidade técnica no time. Mas ele falou que o time. Mas ele também vai assumir o quê? Os caras foram lá e não jogaram nada. Você quer que ele falava bater no peito com o pé em mim? Então foi assim. Ele batia. Antigamente ele batia. Hoje ele não bate mais. O que precisa ver aí é uma conversa sincera da diretoria do São Paulo com o Osório. Eu acho que não dá pra diretoria do São Paulo exigir ao extremo o que exigiu quando contratou o Osório. Pelas vendas que a diretoria acabou fazendo. Não é mais o mesmo time. Que também não vendeu grande coisa. Mas já comprometeu um pouco do trabalho. Mas não dá também pro Osório se esconder, talvez, aí, né, nesses desfalques que São Paulo tem, pra descartar de vez o Campeonato Brasileiro. São Paulo ainda tem time pra brigar pelo G4. São Paulo hoje, tudo bem. Tem aí o jogo do Flamengo, o Flamengo pode ingressar no G4. Tem, porque o nível é igual de todo mundo. Mas é que tá. Então não adianta o Osório também ficar com esse mimimi eterno de falar: ah, pô, venderam todo mundo, acabou meu trabalho. Não. Eu acho que tem que haver um consenso aí, a diretoria de São Paulo saber que errou quando vendeu os jogadores. Errou, mas mano, errou, não foi de uma maneira dolosa, precisava vender para fazer caixa. Eu sei, mas ele tem o direito de fazer esse mimimi, sabe até que ponto não, que ele tem esse direito? Ele tem o direito de reclamar, não é nem tanto tá pela qualidade do que perdeu, não é isso. Mas ele não falou é pela qualidade que do que perdeu, mano, não é pela qualidade do que perdeu. Embora ele tenha perdido um ou dois jogadores, que eu entenda que poderiam agregar, não é isso. Sim. O outro dia, mano, no banco de reserva, você não tinha nem com o que compor o banco. Não tem nem zagueiro. Ele teve que pegar o zagueiro da base. O São Paulo só tem dois zagueiros. Até ontem só tinha dois zagueiros pra jogar. Quem era o zagueiro reserva ontem? Não tinha. Você entende? Então, mas aí isso aí prejudica o time. Nem pra treinar, você tem zagueiro reserva. Pra fazer, ó, vamos fazer um coletivo? Não tem. Mas é que tá, Sombra. Aí também tem que levar em conta que existem jogadores que estão lesionados. No caso, o Breno, que também tava fora de forma e acabou se lesionando novamente. A diretoria do São Paulo até investiu em algumas posições. Trouxe esse menino aí também aí do... Do Vitória lá também, que é meio xarope. Rogério. Xarope. Não, o atacante, o zagueiro, o Luiz, não sei o que lá. Ah, o poeta lá, o economista, o poeta do Cruzeiro. Então a diretoria de São Paulo foi buscar alguns reforços aí pontuais para algumas posições que o São Paulo tinha uma deficiência. Não é que esses jogadores eles vieram para corrigir qualquer problema, falar: nossa, esse cara veio para arrumar minha zaga. Não. Mas era uma opção a mais. Mas diante de cartões, diante de lesões e uma série de outros fatores, o São Paulo passou um perreio. Assim como o Corinthians passou um perreio também, porque o Corinthians ele tinha lá, dispensou o Fábio Santos. Aí falou: não, beleza. Tínhamos emprestado o Guilherme Arana pro Atlético Paranaense, chama o moleque de volta, o titular é o Wendel, o moleque fica no banco. O Wendel tava machucado, o moleque foi pra posição aí de lateral esquerdo ontem, se lesionou, o Corinthians teve que improvisar um zagueiro no lateral esquerdo. Você vai falar: mas porra, não tinha um outro lateral esquerdo? Não tinha, fazer o quê? Rodrigo! Palpite pro fim de semana, né, cara? Grêmio e São Paulo. Olha. Lá, hein? Pegar nosso freguês. Eu falo que é um 2x2. Mas antes, Sombra, deixa eu só falar uma referência aí a. Mais um pouquinho. Meter um pau um pouquinho mais pra desabafar do Reinaldo. Só que eu não entendi assim, porque tem o Matheus Reis lá, né? Por isso que eu acho que o Osório tem a mínima culpa. Mas eu acho que a culpa não é dele, ele é bom, técnico, entendeu? Agora, eu queria entender mesmo como funciona Cotia. Por que que acontece? Não é possível. Quantas pessoas tem em Cotia? Quantos jogadores? Não é possível que... Quem viu o jogo olhava os caras brincar com o Reinaldo. O Reinaldo, ele é vesgo, ele não consegue, não sabe nem onde está a bola. Você é vesgo? Vesgo não. Nordista, isto é nordista. Sabe o que parece, Cotia? Não, não pode ser. Sério, não dá pra defender, né, velho? O lateral pica-pau vesgo, velho. Pica-pau vesgo. Pesqueiro. Sabe o pesqueiro que você tem lá, os peixes bons? Então, o Cotia parece um pesqueiro, cara. Vem lá o empresário e pega o melhor peixe e leva. E deve dar algum dinheirinho lá pra diretoria, entendeu? Então, mais algum cara da diretoria. Então, assim, é uma palhaçada. Ô, velho, você tem que ir atrás de quem indicou o Reinaldo. Quem foi o gato mestre que falou assim, ó, no Sport Recife tem um lateral e você vai lá e vai me comprar o Reinaldo. Porque o cara deve ter estudado, visto o cara jogar e ainda assim trouxe. Então, ele merece um troféu. Ele merece uma... Foi o piloto, foi o piloto que trouxe. O Reinaldo nunca fez uma... Mas o Motinho, o Reinaldo aí nunca fez uma boa partida pelo São Paulo. Não, ele era banco do esporte, mano. Não, mas então, ele jogou pelo São Paulo. Mas faz tempo, viu, mano? Quem trouxe o Reinaldo? Foi o AB que trouxe. Evidente. Mas nunca jogou nada. Foi o piloto, foi presente do piloto. Ele veio na gestão do Adalberto. Então foi o Adalberto. Pega o seu Adalberto e agora o pior, velho. O contrato dele não foi renovado. Até 2017. Não foi renovado em dezembro agora? E esse cara é ruim demais, meu. O ouvinte tem razão, o cara é grosso. O ouvinte tem a parcela dele. Esse Reinaldo é muito fraco. Mas, o problema do São Paulo não é o Reinaldo, não. É um doce. É um doce. Você pega, a zaga do São Paulo, é horrorosa também. Não, pega o time do São Paulo é feio. Não, é feio. Pelo amor de Deus, o cara fala que o Lucão é a salvação do mundo. Eu acho ele fraquíssimo. A primeira vez que eu vi ele pegando a bola e recuando pro Rogério, eu falei, é fraco. Já esse menino que tá aí, o Lianco, né? Lianco. Pô, já botei mais fé que o Lucão, cara. Ele até que jogou direitinho ontem. Entendeu? É porque o Edson Silva apesar da derrota. Muito lerdo mesmo. A zaga do São Paulo com todo mundo junto aí hoje, o que o São Paulo deve ter de melhor inteiro é Rodrigo Caio e Breno. Inteiro, inteiro. É, você põe Rodrigo Caio de zagueiro central, Breno de quarto zagueiro e faz ali. Rodrigo, tá indo melhor. Opa. Então tá bom, amigão. Vamos pro próximo ouvinte. Um grande abraço. Criar coragem. Tudo de bom, viu? Vocês são demais, cara. Eu escuto vocês direto. Acompanho pelo site aqui também. Tô risada também. Abraço pro... Eu tenho que falar chupa mano, mas ele é gente boa. É, eu não falei. Você fala chupa mano e eu falo chupa você, velho. Porque olha... Nossa, chupa você. Ai, Zé, você. Safada. Tem jeito. Falou, então. Um abraço pra todos aí. Falou, velho. Falou, cara. Abraço. Melhoras aí. Fica com dó. Tá o cara lá que falou que o sobrenome dele era Drops, lembra? Não, era House, animal. É. Olha o que o Riga falou. Já chupei esse cara, velho. Ô, mano, o que tá acontecendo com o Edilson, cara, acusado de fraude? O Edilson Capetinha. Fraude não. Vou pensar que é o Edilson lateral do Corinthians. É, Edilson Capetinha acusado de... Boca da Jade. Fraude em loterias, cara. Assombrar, eu acho que não precisa ser muito expert pra saber aí, porque tem alguns deputados, tem algumas pessoas aí que já alegaram que ganharam mais de 10 vezes aí na Mega Sena. Não, mas isso aí é outro lance, viu, mano? Tudo bem. Esse é aquele lance dos bilhetes que são premiados. Olha aí, segundo a matéria do Estadão, deixa eu ler aqui, olha. De acordo com o repórter do Estadão, Fausto Macedo, a Polícia Federal identificou o ex-jogador como um dos alvos da Operação Desventura, deflagrada nesta quinta. Segundo a Polícia Federal, o esquema teria fraudado o pagamento de loterias. Edilson estaria envolvido, de acordo com a polícia. Os investigadores apontam que o esquema contava com a ajuda de correntistas do banco, escolhidos por movimentarem grandes volumes de dinheiro. Eles teriam sido usados para recrutar gerentes da Caixa para a fraude. A Polícia Federal afirmou que Edilson fazia parte do grupo dos correntistas. Edilson terá de se explicar. Poderá ser preso. O ex-jogador sempre trabalhou também com música. Já foi ao lado do amigo Vampeta, dono de boate em Santana, Zona Norte de São Paulo, e também promoveu alguns grupos de pagode. E tem um outro parente dele envolvido aí nisso. Com relação a esse tipo de esquema, volto a falar aqui, inúmeras pessoas aí, quando não tem como declarar, talvez, aí o patrimônio, eles falam que eles ganharam inúmeras vezes aí diversos tipos de concursos, de loterias, enfim. Isso é um negócio que precisa ser averiguado sim, cara. E com relação ao Edilson, eu não acho que essa notícia seria exposta dessa forma se não houvesse algum tipo de problema mesmo com relação ao Edilson, Sombra. Inclusive o juiz que pediu aí que o Edilson fosse depor, ele emitiu aí, eu esqueci até o termo utilizado, Mas não é tipo aquele negócio, oh, vem aqui conversar comigo. É obrigado. O cara agora é obrigado. É intimação? Não, é. Chamado? É mais que a intimação. Eu esqueci qual que é o termo utilizado. Caramba, aí, mano. O termo jurídico pra isso. Liga pro sogrão lá. Mas liga pro sogro. Ter... Liga pro sogro lá. Ele vai ter que comparecer e dar melhor explicações não. A respeito. Essa é a hora que o sogro. Melhor não, melhor também não. Em cima da essa hora semana, do negócio. Essa lá. Semana aí ele deu um leão da montanha. É, melhor. Ele falou um negócio na segunda-feira. Melhor não. Liga e pro aí... sogrão lá, pô. É. Ele fala não que tá ele tá atendendo. Não, ele, não, não, é melhor ele não... evitar ainda. O mano tá gripado essa mas, semana. Domingo nem almoçar na casa do sogro vai. Calma, calma, que é melhor domingo deixar assim. Não vai. Mas deixa vai. Passar vai uma semana. Deixa Edilson, passar uma semana. É isso. Pra ver se consegue é esfriar a coisa. O Edilson é uma boa desculpa pra ele poder esclarecer com o sogro. Ah, legal, o senhor falou, deixa eu te fazer uma pergunta. Pintou uma polêmica. O Vieira tá perguntando que história é essa da marreta. É a marreta. Ah, você marreta quer saber o que é a marreta? Marreta. Você quer saber? É a marreta atômica. Sou marreta biônica. É o homem de Éula. O britadeira, man. As marretadas, velho. O britadeira, o garoto britadeira. Mas é o Thor. Pistolada, camisinha é o... É o Thor, né, mano? É o Thor. Sim. Mano, é o Thor. Ô, Benja. O negócio parece que fedeu pro lado do Edilson. Entenderam? É, fedeu. Se fedeu, foi? Eu vou dizer um negócio pra você. É porque o Edilson usou o free call. Legal, vamos falar um negócio pra você. Esse free call é uma coisa de louco. Ele foi depor com o free call na mão. É uma coisa de louco o free call. E as pessoas falam, bem, mas funciona mesmo? Gente, óbvio que funciona. Nós jamais anunciaríamos aqui um produto que não fosse verdadeiro, não fosse legítimo. Free call já é um produto que nos Estados Unidos, no Canadá, já tem feito um sucesso incrível, e agora tem no Brasil. Você vai nas melhores redes de farmácias e drogarias do Brasil e peça o seu free call. Aí as pessoas perguntam, beijo, o que é o free call? Eu respondo, free call é um spray pequenininho, a mulher pode levar na bolsa, o homem pode levar na mochila, no, até no bolso, e é o primeiro bloqueador de odores sanitários do Brasil. Aí você fala, mas já não tem? Não. Que tem esses sprays aí, que depois que você faz teu número 2, você mistura, fica pior do que estava antes. O free call, o que que é? É um bloqueador de odor sanitário. Então você vai lá no banheiro, tá a fim de fazer seu number 2, teu número 2, você pega lá o free call, dá 5 borrifadas em direção ao vaso sanitário ali na água, tá certo? 5. Aí você pega teu tablet, teu celular, teu jornal, teu livro, né? Quer fazer teu TCC lá no banheiro? Pode fazer. Na hora que você sai, amigo, não fica cheiro. Ou seja, acabou a saia justa. Às vezes você tá numa festa, pô, você vai lá, entra no banheiro da casa do cara. Na hora que você sai, você fala, pô, rapaz. Não, os caras, os convidados vão até embora da festa. Ou às vezes você vai na casa da tua namorada, meu, você vai lá e dá aquele revertério. Você precisa no banheiro, fala, pô. Tem namoro que acabou por causa disso. Ó, namoro tem casamento que acaba disso. Que acaba por causa disso. É verdade. É verdade. Às vezes é constrangedor. Então vai na minha. Vá lá nas melhores redes de farmácias e drogarias do Brasil e compre o seu free call. E ó, funciona mesmo. Como diz o mano, o barato é louco. Free call, Sombra! Olha, tem informações aí do Santos, viu, velho? Até quem passou aí foi o Ademir Quintino. Detona esses caras, show, RG. Destrói o Moto e o Sombra. Diga. Pisa em cima, humilha. Destrói, vai na jugular. Nossa, que isso, Pô, 3-0, meu. Vai, acaba com esses caras. Dá voador nesses caras. Acaba com eles. Pega o peito. Ah, tenho dó, velho. Não tem que ter dó, não. Eles não iam ter de você hoje. Mas vai jogar de novo na Copa do Brasil. Sim. Se passar. Dá um mata-leão virtual no Sombra. Fala, Sombra. Qual é o... Ah, é. O RG é de paz, ô Benja. É que você vem com toda essa. Lógico! Você vem com todo esse sangue, suor e lágrimas do Oriente Médio. Não, tem suor, não, tem sangue, tem lágrimas. Futebol é o seguinte: clássico é clássico. Detonou o rival, ele, tem que zoar. Ele fala como se ele fizesse isso. Eu? Por isso vai ter 3-0 no São Paulo? Meu amigo. Olha aí, olha, mas informação. Se ganhar 3-0 no Palmeiras, tinha acabado com esse trouxa do Domênico. Olha, o trouxa! Não, mas não ganhou, não ganhou. Aí o Domênico não é trouxa. Do São Paulo, você estaria triste. Foi teu parceiro, eu não sei. Olha aí, informação pro seu santista aí, o Ademir Quintino que mandou aí, ó. Que é corintiano, mas que cobre o Santos. É verdade. E ontem? Ele não é corintiano. Você viu ontem? Não, só um minuto, vocês viram ontem que legal? O quê, cara? Porque o Ademir Quintino, ele cobre o Santos há muitos anos, apesar de ser corintiano. Oh, os caras cantaram parabéns ontem, não é? Rapaz. Os caras cantaram parabéns na Vila ontem. Ele ficou contente pra, ele, pra caramba com você. Os caras cantando parabéns ontem? Pra ele? Ah, porque era aniversário dele. É, ele ficou feliz. 5 minutos antes do jogo. É, pra quem tava vendo lá na Globo, os caras parabéns, ninguém sabia quem era, ó, pro Ademir Quintino. Ele ficou feliz, ó, que moral, com você, velho, ontem. Ficou feliz, ah, só porque eu falei. Ele não gosta de aniversário, mas eu falei. Pô. Não, mas o Ademir merece. Lógico, cara, não é? Só que ele merecia uma vila mais cheia. É. Não é? Não, Ademir tem... é gente boa pra ele. Não, Ademir não tem tantos amigos merecia, assim. O Santos merecia pelo futebol que tá jogando. Mas sem pau ingresso, né? Sim. É. Mas ainda bem que foram mais vazios. Se tivesse cheio, meu time tomava 6. É. Já pensou aquele bando de cara ruim ainda tremendo? Mas acho que ia ser duro. Agora, RG, acho que o meu time tem jogador que é bundão. Opa. Faz tempo. É, não sei se bundão. Não, sério, sério, sério. Eu acho que os caras se borram, sabia? Não, não, sério. Não. Em casa. Sabe aquele que quando tá em casa, tá, mas beleza, tudo, mas quando é o... sai... Mas é, não, mas é o contrário. É o jogador que se borra em casa, ele treme. Não é, acho... não é, eu não acho que é o jogador que se borra. É o time sem alma. É. O problema do seu time é que ele não tem vergonha de perder. Ele não tem, vergonha do que vai acontecer depois. É tanto mas, faz, ó, tanto fez, entendeu? Ó, informações do perdeu Santos aí, do senhor Ademir Santos Quintino. Aqui, olha aqui. Ademir, maravilhoso. O Santos vai jogar 3 domingos seguidos às 11 da manhã. A diretoria pediu, não pediu? Pediu, pedido do presidente do Santos. Antes que o Portuga venha dizer que, olha... não pode. É, que não pode, porque tem uma regra das 200 horas. Tem presidente que pede, então, pra jogar às 11 da manhã? Tem. Não, porque tem gente que fala, não, porque 11 da manhã é um absurdo. Tem presidente que gosta, tá vendo? Ó, mas cada um, Joga contra Portuga. Joga contra a Ponte. Sim, sim. Dia 20 contra o SCCP, Corinthians. SCCP. É. E depois dia 27 contra o Inter. Isso. Agora, gostaria de ver... Você gostou, RG? 3 jogos do Santos às 11 da manhã? Não, eu detesto esse horário. Mas você não vai! 11 da manhã pra dormir. Você não vai no estádio, que você tá reclamando. Mas eu tô dormindo. Aí eu tô dormindo. Ah, mas acorda! Você fica com cobertura aqui só com os olhos pra fora. Vai levar o jogo, porra. Não, aí eu faço igual... Aí você fica com a cerveja aqui do lado, assim, às 11 da manhã do domingo, você já bebe. Você sabe o que eu faço às 11 da manhã? Não. Eu faço igual antigamente. Como é que é? Eu me isolo do mundo e vou assistir o tape à noite. Ah, você não fica sabendo o resultado. Você não entra numa internet, não, nada. Não, não, você não ouve um rádio, não vê a televisão. Eu procuro. Não, tô sério. Ai, gente, vai conversar com outro. Você seu celular o dia inteiro. Você tá dizendo hoje em dia é impossível isso. Se eu tô na minha casa, eu tenho como me isolar. Eu não vou saber do resultado. Eu quero ver o tape à noite. Isso é desculpa pra você não falar com a mulher, né? Mais ou menos. Você chegou agora, não quero falar com você! Agora eu quero andar, mas peraí, eu fico me isolado do mundo. E no almoço de domingo com a família, porque o papo é futebol. O almoço de domingo com todo mundo lá. Que papo é futebol, sabe? O filho dele não pergunta ao pai, então o time perdeu. Se eu chegar domingo pra falar de futebol com a minha mulher, ela olha pra mim. Você, a minha mulher. Ela olha pra mim e fala assim: você é futebol. Você é bobo, você é idiota. Vocês se casaram com mulher que não gosta de futebol, pô. Eu casei. Meus irmãos, meus primos, todo mundo conversa. É mais só se conversar de futebol com a minha cachorra. Agora eu preciso... hoje começa o futebol americano. Eu preciso responder ao garoto lá. Que... Ah, o menino ali? É, o menino não, narigudo? Mas ó, vou te falar, responder ao garoto. Calma, calma, eu vou responder a você. A mim? É, você me deu uma indireta. Por que indireta? Com relação ao jogo às 11 da manhã? Nossa, não foi pra você. Foi sim. A produção falou que foi sim. Não foi pra você. Você vai se embasar no que o Jeg tá falando? Você tá prestando atenção no programa? Não, eu tava olhando outra coisa aqui, ele foi pra você. Você não entendeu, RG. É porque tem uma série de presidentes aí que quando vem falar na coletiva, vem falar: meu time tá jogando mal porque tá jogando às 11 da manhã. Que presidente falou? Tem presidente que gosta. Qual que foi? Teve um presidente. Paulo Nobre falou. Não foi o Paulo Nobre, não. Falou, não. Não, isso que eu quero saber. Foi o Marcelo Oliveira. É o Marcelo Oliveira. O Paulo Nobre não falou, não. Mas teve um presidente aí que falou: meu time tá sendo prejudicado porque já jogamos tantas vezes aí de manhã. Eu não sei que presidente que foi. Vou buscar na internet. Do Palmeiras não falou nada. As melhores vendas do Santos só foi de manhã. Eu acho que tem que parar com essa frescura. Sabe por quê? O torcedor. É ele quem tem que determinar qual horário que é legal pra ele assistir um jogo. Porque o principal produto do futebol é o torcedor, tá certo? Por mais que digam que é televisão, os jogadores, por mais que eles tenham que acordar às 7 e comer macarrão com frango, que se lixem. Esses caras, eles ganham muito e precisam acordar a hora que o povo quer ver o jogo. 11 horas da manhã, tá aprovado por A mais B, e tem uma... Mas é verdade, Portugal. A média de público às 11 da manhã é muito legal. Hoje, talvez seja a melhor média de público do campeonato brasileiro. Mano, eu concordo com tudo que você falou, só que tem um detalhe muito importante. E a Globo tá prejudicando o Corinthians e não colocar o Corinthians pra jogar mais vezes. Agora colocou contra o Santos de novo. Bom, eu concordo, concordo com o que você falou, só que tem um detalhe. Peraí. todos os times têm que jogar o mesmo número de vezes nesse horário. Não, e não um jogar cinco e o outro jogar uma e o outro nenhuma. Mas não tem isso como é errado. Isso. Tem. A tabela do campeonato tem 38 rodadas. Existe sim a condição de fazer isso. Sim. Sim, não tem esse papinho. Ah, não tem. Não tem. Tem sim. Tem dois jogos, Domênico, às 11 da manhã. Tem como fazer. Passa o resto é domingo 4 da tarde. Não tem como. Tem como fazer. Tem. Como? É matemática, não tem jeito. Você tem matemática. Dois jogos. Começou essa rodada às 11 da manhã com uma partida só. Aí a televisão viu que tinha uma audiência boa, colocaram dois jogos. Colocaram dois. Ah. É, mas por enquanto, o máximo de jogos que tem às 11 da manhã são duas partidas, Domênico. Não tem jeito. Tudo bem. Todo time tem que jogar. Quantas rodadas são? Sei lá. Você faz igual pra todo mundo. 38, Marcelo. Ah, como não tem? Lógico que tem. Mas isso daí é o interesse televisivo. Desde o começo do campeonato tem um jogo às 11, tem que fazer sim pra todo mundo. Então, mas começou com uma rodada, tá certo? E agora tem duas rodadas aí às 11 da manhã. Sim, mano. Mas eu acho que é difícil, Domênico, porque a televisão que estabeleceu esse horário, não foi o público. A televisão escolheu o horário das 11 da manhã. Mas tira o jogo de sábado às 9. Porque eles queriam colocar talvez o Campeonato Brasileiro pra competir com outros campeonatos que estão passando em outros canais de televisão fechados também. Eu entendo, mas tem condição sim. Tira o jogo das 9 da noite. Sim, era sobre. Tem condição? Sim. Não fazem porque não querem, porque deve ter algum outro motivo. Não é outro motivo, Domingo. Mas. Porque não pode aqui. O Palmeiras, ou o São Paulo, ou o Santos, ou qualquer time aí jogar cinco vezes e o outro jogar uma. Ô, Domingo, errado. Entendeu, Borduga? Quem estabeleceu? Sabe por que tá errado? Eu vou dizer por que tá errado. Não é o torcedor que tem que estabelecer ou qualquer tipo de coisa assim. Ah, dá mais audiência. Beleza, dá mais audiência, beleza. Só que muda-se toda uma estrutura para um jogador jogar às 11 horas da manhã, gente. Vocês estão loucos. Mas o cara falar que não ele tem. Treina de manhã. Mas não importa, ele mas ele de foi perguntado. Perguntem para os caras que preparam os caras. Eu também acho. Ele tem que acordar mais cedo, tem que dormir mais frescura. Cedo. Tem que comer tem que comer diferente. Cedo, ele é atleta, não é frescura, mano. O Benjamin sabe. Não é assim. Não é atonista, Domênico. Ele se prepara. Mas ele tem que se preparar diferente, é de outra forma. 40 quilômetros, mas é diferente, gente. Estão loucos. Gente, é diferente. Analisa o negócio. O atleta, ele tá acostumado a acordar cedo porque ele treina de manhã. Se ele tem que acordar talvez às 7 da manhã pra treinar jogar, é uma 11, coisa, jogar é outra. E comer um macarrão? Não, treinar é uma coisa. O cara é um atleta. Treinar é uma coisa. Jogar futebol em grande nível é outra coisa. Volto a falar aqui. Treino é uma coisa, jogo é outra. Desculpa. O corpo do ser humano, ele é adaptável. Isso ele é adaptável. Mas tem que ser adaptável pra todos. Domênico, quem estipulou esse jogo às 11 da manhã foi a televisão. Não foi a CBF, não foram os clubes e não foi o torcedor. A televisão, no caso a Rede Globo, ela viu que tava tomando uma traulitada em termos de audiência, porque outras televisões estavam passando campeonatos, o inglês, o alemão, enfim, espanhol. Uma série de outros campeonatos bem, aí nesse horário. Eu concordo com você. O que a senhora Globo fez? Gente. Falou, como eu tenho campeonato aqui, eu vou colocar partidas aqui, que é do meu interesse para concorrer com esse campeonato. Tudo bem, eu concordei com tudo isso, eu falei pra você não entendeu. Eu concordo isso também com tudo é verdade, isso. Também. Nós concordamos. Mas o que eu não concordo é em relação a um time jogar cinco vezes e outro uma. É só isso. Partidas. Não tem como fazer isso. Tem. Não tem como. Tem. Vocês viram que nasceu agora uma liga? Mas eu também concordo. Teve uma vez aí que o Sombra... Eu também concordo. Teve um campeonato paulista, gente, e foi feita uma tabela, e o Sombra falou, opa, meu time tá jogando aqui não sei quantas vezes, o Palmeiras tá jogando. Dá pra fazer sim, eu faço a tabela. Vem o cara aqui, e o Sombra falou pro cara, dá pra fazer sim, não vem com esse papinho não. Então eu vou dizer o seguinte, eu faço uma tabela que todo mundo joga igual 11 horas da manhã. Sim, eu faço, se me pagar eu faço. Tendo duas rodadas no domingo. Opa, eu faço uma tabela que todos os times joguem 11 horas da manhã. Pessoal. Duas rodadas às 11 horas da manhã e todo mundo jogando igual. Ah, como não? Que papinho furado é esse, brother? Para com esse papinho furado aí. Gente. Não, é matemática, não dá. Agora, fazer. É número par, dá. Tem número par de times, número par de jogos às 11 horas, dá. Não dá pra fazer com ímpar. Nasceu uma liga nova no futebol, a Liga Sul Minas. Nasceu a Liga Sul Minas agora. No lugar do estadual, né? Exatamente. Curioso, Liga Sul Minas. Sabem quem são os fundadores da Liga Sul Minas? Cariocas. Inter, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, Curitiba, Atlético do Paraná, Joinville, Chapecoense, Criciúma, Avaí, Figueirense, Flamengo e Fluminense. Fazem parte da Liga Sul Minas dois cariocas. Ah, estão mudando a geografia. Flamengo e Fluminense. Estão mudando a geografia. A Liga Sul Minas tem intuito de fazer um campeonato regional já no começo do ano que vem. Olha que legal, hein? Onde usariam 10 datas, precisa ainda do aval da CBF. Flamengo e Fluminense são fundadores dessa liga, mas num primeiro momento não participariam do primeiro torneio. Em tese, participariam do segundo torneio, em 2017. Tá a maior treta, porque a Federação do Rio Grande do Sul, a Federação de Minas Gerais, estão pé da vida com essa história. Fala, eles não vão arrumar data para fazer. Os criadores da liga, assim, não, conseguimos as datas, vamos conseguir as datas. E a CBF precisa dar o aval para a realização desse torneio. E o Del Nero fica naquele cima do muro. E aí? Se ele cortar essa história do aval da Liga Sul-Minas de fazer o torneio, ao mesmo tempo ele vai arrumar um entreveiro com os inimigos, presidentes, né, dos 12 clubes. E se ele não der o aval, ele também vai arrumar um entreveiro com os presidentes. Ele, entreveiro ele vai arrumar com todo mundo. Vai arrumar. É, tá. Mas acho que essas ligas aí não vai ter jeito, cara. É uma... é uma mão sem volta? Eu acho. Eu acho. Os clubes estão começando a abrir o olho, estão começando a se movimentar. Eles estão vendo o que dá certo e o que não dá. Esses campeonatos estaduais morreram. Os clubes estão começando. Eu ainda acho que a curto prazo não vai ter muita coisa. Mas estão começando a se unir. A ver que a coisa foi. Tá vendo? No Rio de Janeiro você tem dois rivais que estão super unidos. Que é o Flamengo e o Fluminense. Sim. Eles estão bem unidos já faz um tempinho. Desde a história do Maracanã, né? É. Então eu acho que pode ser um começo. E que, segundo dizem, essa liga pode gerar 80 milhões de reais para os clubes. Nossa, mas só vai ter jogão, pô. Geraria mais dinheiro que a disputa dos torneios estaduais. Quem que vai estar aí, Sombra? Inter, Grêmio, é... Não, todos os clubes. Mas esses dois... até os pequenininhos? Chapecoense, aqui. Chapecoense, Joinville. Ah, o de Curitiba também ali? O... Inter, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, Curitiba, Atlético do Paraná, Joinville, Chapecoense, Criciúma, Avaí, Figueirense, Flamengo e Fluminense. É, velho. É, agora eles cuidam de tudo, de tribunal, de arbitragem. Porque se você pensar como torneio regional... Legal, cara. Como torneio regional, dá um torneio interessante. O clube dos 13, quando foi criado... Viagens curtas. Era pra ser uma liga. Era pra ser isso aí, né? Virou uma empresa que negociava contratos com a Rede Globo e nada mais que isso. Sim, certo? Uma empresa de licenciamento, só. Uma empresa que faturava milhões sem precisar fazer nada. Ué... se os caras montarem uma liga mesmo, é a solução, cara. É verdade. E os caras estão sendo espertos, porque eles estão num momento aí que eles estão vendo que a CBF tá enfraquecida. Tá enfraquecida, né? E se o Marco Polo continuar, eu não sei, né? Porque tem a próxima reunião aí da FIFA, parece que o Marco Polo porque não vai, né? Duas, mas lógico que não vai. Então, ele fica. Eles estão sendo certinho, pô. Estão vendo que tá fragilizado? Ah, meu amigo, é a hora. Cima, né? Pô, ele não foi acompanhar a seleção, vai. Lógico que não vai. Muito bem. Ele perdeu o passaporte, RG. Ô mano, o termo que você queria lembrar é, por um acaso, é condução coercitiva? Isso, esse mesmo. Isso aí. E aí o cara é obrigado aí, né? Felipe Paz que mandou aqui. É. E se você ganhar a promoção pra assistir U2 em Barcelona, você vai ter que ser conduzido coercitivamente. É, meu amigo, tá anotando aí quantas vezes você ouve passar o avião do estádio 97? Anota, anota! Porque no dia 28 de setembro... Pô, gente, hoje é dia 10. É. 18 dias. Daqui a 18 dias, quando chegar o dia 28 de setembro... É logo ali. O primeiro ouvinte que entrar no ar ao vivo aqui pelo telefone... Meu Deus. Tiver com o passaporte em dia e acertar quantas vezes ouviu o avião do estádio 97 passando no programa, em qualquer dia do programa, e o ouvinte que entrar no ar é que vai escolher o dia... Se acertar em única chance quantas vezes ouviu o avião passar, vai ganhar o direito de ir para Barcelona assistir um dos maiores shows do planeta, U2. É, só o Estádio 97 que te leva para ver um dos maiores shows do mundo. E você vai ver o show com direito a levar acompanhante, hein? Isso mesmo. Cara, e você vai pra Barcelona. O Zé tá lá em Barcelona. Nossa. Zé, é o dono da rádio. Ele judia com as fotos. Né? Ah, o Zé é sacana de judia. Tá massacrando, tá, é? Tá massacrando. Ainda mais depois que você conhece o lugar, aí ele nossa, fica tá massacrando. Lembrando. Você fala, pô, isso é sacanagem. É. Muita comida, muito vinho, muita paisagem. Muito vinho. Muito roteiro turístico. Muita coisa. Muitas compras. Ramon, muita janta. Aficionados de Barça. Muitos aficionados de Barça. Muito restaurante, não, nossa. É, porque você não vai só lá Almeiras. Pra ver o show do U2, né? Você vai poder comer em bons restaurantes, você vai passear pela cidade, você vai fazer um roteiro turístico maravilhoso, porque Barcelona é uma cidade encantadora. E aí você vai pro show do U2, no dia 10, e vai assistir o show numa zona privilegiada do evento, que é a Red Zone, tá bom? Não tem lugar melhor dentro do espetáculo do que a Red Zone. Pra você ter ideia, custa 600 euros, mais de 600 euros no ingresso. Né? Hoje o euro foi aí pra 4 pontos. Vai pra 2,5 pau. Você vai comprar um euro hoje numa casa de câmbio, é 4,48, se eu não me engano. Não tem mais ingresso. 4,50. E não vai comprar, porque não tem mais. Que deprê. E não vai comprar porque não tem. É sold out, sold out. Tá bom? Então anote aí quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97 no programa, tá bom? Quer saber mais? Tudo sobre o regulamento? Leia lá, 97fm.com.br, clique na página de promoções, tá? E você vai ler lá o regulamento direitinho da promoção Avião do Estádio 97. Por sinal... E o dólar turismo hoje bateu 4,30. Isso tudo por causa da queda do Dependendo Brasil. Da casa de câmbio, dá pra comprar uma barata. Sim, mas hoje chegou, mas já tem 4,30. É por causa do rebaixamento brasileiro. Ah, anotou aí o avião passando? Que beleza! Esse é o Estádio 97. O oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Vamos agora ao Momento Sem Parar? Vamos lá. Esse é o Momento Sem Parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi, Dodô. É. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É o Alexandre, Dodô. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Dodô? Beleza? Tranquilo. Tá falando da onde, meu velho? Eu tô aqui na... Aprazível centro da cidade. Boa. Centro. São Paulo. É, aprazível. Qual que é o nome completo, velhinho? É o Alexandre Verderame. Verderame. Verderame. E quantos anos, Verderame? 4,5. RG número 2. 4,5 hoje. Hoje. O Mota falou que não adianta ser o Alexandre. Ele só vai se for o grande. Entendi. Sensacional. Salvou. É uma música. Santo, Santista. É uma famosa música do Iron Maiden, Alexander the Great. The Great. Alexander the Great. Hablé com o senhor Alexander e disse: a senhor, carajo. Não tem como errar. Mas você trabalha no centro e mora em outro lugar ou mora aí no centro? Não, trabalho na Pompeia. Você trabalha lá e mora no centro? Isso. Não, moro na Zona Oeste. Eu moro onde eu vejo, eu moro muito tempo na Chipatira. Ali na Penha. Conhece lá, Benji? Pô, você tá de brincadeira. Olha, eu cresci no Porão Bar. Onde? Ah, é? No Porão Bar. Porão Bar. O Sobra. O Sobra. Amador Bueno ali. O Sobra. Pois não, verdade. É demais lá. Eu tenho uma denúncia pra fazer aí contra o Benjamin. Sabia! Vai, trouxa. Ó, todos os ouvintes esperando por isso. Todo mundo esperando por esse momento. Sobra! Olha lá. Todo mundo tava esperando esse momento. Olha, já recebi a informação do bar. Ô, Sobra. Terei pois problemas não. Com esse cara. Denúncia. Sobra, o Benji é um farsante musical e um farsante gastronômico. Eu tenho prova. Tenho. Ai, quando tem prova é complicado. Aí, ferrou. Prova, como Beberan. Assim? Olha, o Benjamin, eu tava no Ticoatira, que tem o Parque Ticoatira, tá? Ah, e eu vou sempre com o meu filho lá. Vamos lá, tô começando a gostar disso. Tem uma casa do norte lá, e eu fui lá, tava com o meu negocinho. Quando eu chego lá, o senhor Benjamin... Dançando forró. Tava tocando na roda de samba com tamborim na mão. Mas você tem como provar isso, velho? Porque isso aí é sensacional. E ele tava comendo caldo de mocotó com torresmo. A casa caiu pra você, ele cidadão. Eu vou dizer um negócio pra você. Um caldo de mocotó com torresmo, até pode ser. Eu não descarto que um dia. Eu comi. Agora, eu não, pode até ser. Às vezes, experimenta, come. Não tem problema nenhum. Agora, eu com tamborim. Numa roda de samba, velho. Que óculos escuro ainda. Não adianta, sim. Óculos escuro? Óculos escuro e tudo. É pro pessoal não reconhecer ele. Se você fosse um pouquinho mais criativo, até pegar uma tamborinha. Não, calma, ele falou que tem prova. Deve ter foto. Foto? Não vai dar pra acreditar nisso. E eu toco também cavaquinho. Eu adoro lá. Eu que abro. Ó, sábado, quando eu vou na Fejuca. Eu abro eu com o meu bandolim, não, como é que chama? Cavaquinho. Banjo. Cavaquinho, sabe como que eu abro a Fejuca, Dudu? Dona Celestina, me dá água pra beber. Se você não me der água, vou falar mal de você. Deu meia-noite, Ô, meu menino, não gosta, não, mas canta, né, Otávio? Você pode perguntar qualquer coisa, eu canto, eu já te falei. Canta, dentro do limite. Anitta. Essa, essa aí que ela fez agora é... Poderosa. Prepara, que agora é hora da senhora. Só fez essa música. Não, não, não fez só essa não. Ô, tem mais? É uma porrada. Canta a nova do Iron de 18 minutos. Então. Nossa, Empire of the Clouds, que é uma coisa maravilhosa, supra-sumo da música. Os melhores álbuns da história do Iron é esse novo, The Book of Souls. É impressionante. Esses caras envelhecem com categoria. Ô, Verderame. Fala aí, RG. E viu o tamborim do nosso time ontem, velho? Como é que tocou? Rapaz, lembra dessa vinheta, RG? Sabia que o São Paulo ia... Esquenta os tamborim! Lembra, Sombra? De jogada em jogada, San Girardi está na parada, trazendo pra você, mostrando pra você o quê? O melhor lance da jogada. Da rodada. Da rodada. Ô, nega! Traz a bola aí que o Coringão vai jogar. Você assistiu? Eu lembro. Assistiu o jogo, velhinho? Assisti, com certeza. Sou de rádio. E aí? Ah... Falar que não gostei, de que é mentira. Gostei, com certeza. Agora hoje. Apesar que jogar com São Paulo é certeza de vitória, né? No... Tem sido ultimamente, né? Porque o São Paulo, que nem o Sombra fala, pessoal, o São Paulo é uma tiriça lascada, viu? Agora hoje. Nossa. Hoje tá que fácil. Que é tiriça? Só pra mim. Não se envolve. Hoje tá fácil elogiar e falar do futebol do Santos. Torcedor é fácil, quando tá ruim critica, quando tá bom, elogia. Isso é pra o Santos perder 3 jogos seguidos e falar que o Dorival é uma porcaria. Torcedor é assim mesmo. Quais foram os principais motivos que você acha que levou o Santos a essa arrancada aí, velhinho? Olha, eu acho que foi a troca da comissão, pagamento de salários e os jogadores encaixar. O Dorival encaixou o time, não tem como falar. Ele encaixou o time tá jogando muito bem. Achou um volante, aquele Thiago Marcos, achou, conseguiu recuperar a bola. Como sempre, aparecem os moleques, né, do nada, aparece poeira, vem os moleques. Quando pensa que vai acabar... Começa de novo. Começa tudo de novo. A única coisa chata disso é que os caras começam a pôr a faca no pescoço, quer ganhar 4 mil, quer ganhar 120 mil, é, aí começa a virar, né, o negócio começa a virar, que empresário hoje em dia sabe como que é, né? Começou a aparecer, os caras querem o dele, né? Tem que tirar o proveito. Começa a aparecer. Tem que tirar o proveito do momento, claro. Ô, RG e ouvinte, o que vai acontecer com o Santos no sentido de, será que o presidente vai bancar essa história do Santos vir jogar no Pacaembu? Porque ontem, né, que foi um absurdo, né, o Santos jogar um clássico na Vila. É absurdo, absurdo. E aquele ridículo. Público ridículo de 5 mil pessoas. Ridículo. E aí, ridículo. Não, e detalhe, o presidente tinha falado que queria trazer o jogo para São Paulo, né? E o Figueirense vai ser, E os caras têm que agora, o presidente vai escutar o Dorival, os jogadores. São duas situações aí, né, uma que os ingressos lá na Vila, eles estavam sendo cobrados. R$40. Tem pila, tá alto, né? Demais, hein? E aí, nesse jogo contra o São Paulo, e claro, com a evolução do time, que ele arriscou, né? Arriscou dar uma extorquiu o torcedor. Dobrar, né? Mais que o dobro. E aí vamos meteu... ter uma beta, quando achamos a beta, vamos dobrar a beta. E aí meteu pra 100 pau e aí o tiro saiu pela culatra, claro, né? E agora, tem que trazer o jogo pra São Paulo pra melhorar um pouco essa renda. O Santos precisa de dinheiro. O Santos não vai aguentar, né, cara? Tudo bem, é importante. Joga em casa, faz o resultado. Tem muito mais facilidade, é muito mais cômodo, menos cansativo. Não precisa se deslocar. Mas o jogador também tem que entender que ele precisa participar desse sacrifício. Né? Quando ele quer receber o salário, ele não quer saber. Sim, porque... Ele não quer saber. Não dá. O time disputando duas competições. A subida que o Santos teve no Campeonato Brasileiro, onde todo mundo aí, pouquíssimas pessoas bancavam o Santos. Diziam até que estava correndo risco e que poderia cair esse ano. Porque todo ano, né, é uma torcida enorme, claro, faz parte. Né, o Santos, para ver o Santos cair. Adversário que é mais isso, claro. Mas você não acha, desculpa, Regis, só um parênteses, você não acha que essa história de falar todo ano uma torcida pra cair, justamente porque o Santos, há muitos anos, ele não belisca o G4, ele não, nem de ficar uma rodada... 2010. São 5 anos, né? Há 5 anos ele não fica no G4 nem por uma rodada. Então, mas, mas o que vinha... Ele fica sempre naquela zona intermediária. Então, mas o que alivia? Qual é o mercúrio cromo na ferida? É ser campeão paulista, ganhar uma Copa do Brasil. Quer dizer, teve esse intervalo. Agora, quando você se volta única e exclusivamente para o Campeonato Brasileiro e vai dar importância para isso, aí sim, aí a coisa começa a pesar. É que teve a era tempo. Neymar, né? Faz tempo, hein? Não faz tanto tempo. Não, o Santos, Neymar. Não, o Campeonato Brasileiro já faz um tempinho, né? Não, tô falando de títulos, sim. Libertadores. Então, é o que eu falei, isso dilui, né? Alivia, né? Alivia. Agora, quando você começa a pensar e focar Campeonato Brasileiro, pô, faz tempo, velho. Agora eu vou falar um negócio para vocês, show, viu, Verderame? Oi. Vocês têm que dar graças a Deus por vocês na parte do futebol, na parte diretiva de futebol. Eu não sei quem é a mão santa lá, o olho santo, que escolhe os jogadores que fazem parte São vários. Do elenco. Não, tem um cara, passou uma reportagem, Sombra, que tem um cara que era do Liverpool, é brasileiro ele. Ele era, não sei, era um time inglês. É. Que ele foi contratado para fazer esses negócios de... Eu não sei nem como que faz isso. Porque eu não sei. De estatística, de jogador. É a mesma coisa que o Corinthians tem lá. Passa uma reportagem desse cara aí. Eu não sei. Olha, eu não sei quem é o cara que chega e fala, olha, tem o Zeca, tem o Thiago Maia, quem é o Gustavo Henrique. Eu não sei. Vocês conhecem melhor, vocês sabem melhor da vida do Santos. Porque é o seguinte... Mas o cara é bom, né? Eu tive conversando com... Mão santa. Eu tive conversando com uma pessoa que sabe bem aí das coisas do Santos. Na parte administrativa, o Santos é um fuzuê, meu amigo. O que fizeram com o Santos nos últimos anos... Nossa. Um descalabro. É um descalabro mesmo. É um descalabro. O que fizeram com o Santos nos últimos anos é um absurdo. Ué, só você puxar quantos milhões o Santos perdeu com molecada. Com molecada. Financeiramente, o quanto o Santos perdeu. Agora, é muito dinheiro. Mas na parte de chegar e falar assim, vamos escolher jogador para esse time... Vai bem demais. Mas você tem a categoria de base é excelência lá, né? Os ex-jogadores que trabalham lá. Tem o Pepinho, que é filho do Pepe, que está há muitos anos que trabalha lá também. Quer dizer, você tem uma turma lá que realmente é voltada para essa molecada. Né? Os caras que fazem diagnóstico de bom jogador lá são bons, viu? Ô Sombra. Oi. Esse cara que eu falei, que eu, infelizmente não sei o nome dele, ele é assim. Por exemplo, o técnico pede um jogador tal pra comprar. Aí ele vai ver as características dos jogadores, tudo, ele vê direitinho e fala, olha, ali na base tem um que é mais ou menos essa característica, não precisa de comprar. Entendeu? Não, tudo bem, mas assim, acho que não é só questão de falar, tem a característica. Tem que ver que o cara é bom. Sabe escolher. Sim. Sabe escolher, sabe perceber que é aquele. A diferença é que o jogador da base do Santos, ele sempre dá a impressão de que quando ele vai para o time profissional, ele está pronto, ele está preparado. Você imagina no meu time eu chegarem e falarem assim... O Reinaldo. Você imagina, olha, nós precisamos de um cara que chute com a perna esquerda. Aí você fala, olha, tem o Reinaldo, ele chuta com a perna esquerda. Tem a característica de chutar com a perna esquerda. Foi assim que foi buscar o cara. Não basta ter a característica, tem que ser bom, viu? Foi assim que o piloto foi buscar o cara. Fala, vai buscar aquele cara lá que ele chuta com a perna direita. O economista fala, olha, ele chuta com a perna. Eu lembro quando o Reinaldo veio. Eu vi o comentário que dos cai pela do esporte. Ô Sombra. Fala, Verderano. Eu não entendi ontem uma coisa falando do São Paulo, que a gente, assim, Você não entende uma coisa, negócio de futebol, né? Ah. O Michel Bastos, ele, assim, ia jogar porque ele tá em perigo de lesão, certo? Porque a hora que eu olhei a escalação e não vi o Michel Bastos, pô, legal, pro Santos é bom. Inegável que é bom. Aí por que ele entrou no segundo tempo, então? Se ele não tava apto a jogar por causa do problema de lesão, ou ele entrava jogando, ou nem viajava pra vila. Mas aí eu acho que é o seguinte, vai lá. O cara vê que pode jogar 45 minutos, 40 minutos. Tem que tentar mudar um resultado. Ele tá vendo a roubada que tá aí pro cara, ele pode ter lesão, a mesma coisa. Então, uma hora o cara fala assim, vou ter que arriscar, vou fazer o quê? Mas aí ele tem que arriscar, ele não pode voltar com o cara na reserva, né, cara? Aliás, você falou do Michel Bastos, o nego critica muito, falando quando o Osório bota o Carlinhos pra jogar ali. Eu acho bizarro botar o Michel Bastos ali, e não foi o Osório que inventou o Michel Bastos ali. Ele jogava assim na Europa, inclusive. Várias vezes atacando pro lado esquerdo. Ele corta da direita pra esquerda e batendo gol. Não atacante, meia direita cortando pra esquerda. Verderame, onde vamos? Ponta, onde bizarro. Vamos chegar ponta, nesse campeonato demais, brasileiro, né, velho? Gente, é o seguinte, se assim, jogar as duas competições e assim, o pessoal não começar a ter lesão, eu acho que pode ir nas duas, é que nem o Dorival falou, que ele não sabe o que vai acontecer, vai pondo os caras, vai vendo onde que dá, mas acho que na Copa do Brasil o Santos tem muita chance, Eu acho, né? Agora tá tem um aberto, jogo perigoso, né, contra a Ponte Preta. Eu acho esse jogo muito perigoso. Lógico. Porque a Ponte tá caindo pelas tabelas, o Santos tá subindo, mas aí os caras falam, ah, vamos chegar lá e vamos ganhar. É em Campinas? É, em Campinas. Não, mas o jogo não é perigoso. Esse é aquele jogo traiçoeiro. Você não pode entrar desligado. Você entra desligado, você dança. Mas o RG, a Ponte ontem, ela fez uma boa assinatura pra entrar no risco. Mas por quê? Porque a Ponte, entrou contra o Vasco achando que, porra, né? Outro que tá é mais um filé. Verdade, um abraço pra você e parabéns pelo Santos que tá jogando muito. Obrigado. Posso fazer o merchan aí? Pode. Então, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano, parabéns. Camisinha Ola Viva Pegação. Aê, garoto. Você vai fazer que nem humano. Quatro marretadas na madrugada. Vai deixar o sogro feliz. Caramba, mentiroso que eu já te comi pra você falar. Juiz! Mandou na lata! Já te passei o batom pra você falar que é mentira? Olha você se entregando igual o Vieira também, tio. E o que, ô trouxa? Vagabundo, esse Itamar, vagabundo, Vieira. O Vieira quis me ver fazer xixi. Vai te catar. Ô, Vieira, queima ou não queima, amigo? Queima o teu botico, trouxa. Não precisa, só olha na cara dele que tu já fica quieto aí, ô, Verdeirame, que eu vou te mostrar o negócio. Já vê a proposta que ele tá me fazendo agora. Verdeirame, já saiu do centro ou você ainda tá na região central de São Paulo? Ih, rapaz, tá chovendo aqui, eu tô parado, que eu faço caminhada, entendeu? O caminho da Pompeia até o centro. Caraca, mó breu, mano, essa hora no centro é perigoso, velho. Ah, mas tudo é perigoso, velho. Se quer perigo, sai na rua aqui. Você não tá com os Walking Dead em volta aí, não, Verdeirame? Olha, se eu não... Cuidado aí, velho. É perigo. Ah, eu tô com perigo de ser assaltado, sabe por quê? Eu tô na frente do prédio do Haddad aqui, eu tô com medo. Ah, véio. Então cuidado, velho, que os que estão aí dentro, você corre um risco sério, meu irmão. Perigoso é ele me atropelar com a bicicleta, velho, eu tô com medo. Pode ser, mano. Então tá bom. Valeu, um abraço, cara, valeu. Obrigado valeu, aí pela audiência. Mandar um abraço, um beijo pro meu filho, pra Sara, Rebeca e o Davi. Beleza, obrigado. Vocês são sensacionais. Sara é minha avó? Era, né? Rebeca, minha mamãe. E Davi meu filho. Agora eu tenho um priminho, Davi, também que nasceu agora. É nóis. E a Miriam e a Raquel são quem? Quem? Miriam e Raquel. Na Raquel tem uma sobrinha. E Miriam não? Miriam não tenho. Na minha família não tem Miriam. Tá arrumar uma menininha pra chamar a Miriam. Agora uma irmãzinha pro Sam e pro Jimmy. Não dá mais. Ah, vai nascer uma menininha aí. Vai, vem aí. Se eu soubesse que viria uma menininha. Mas é fácil. Se eu soubesse. Mas agora é fácil. Eu tentaria. Mas você pode programar. Você pode programar agora, ué. Ué, é fácil. Adota uma. Adota uma ou compra um PlayStation e pinta de rosa. É. É verdade. Vamos lá, vamos ao telefone 3274. Vai viajar. Vai viajar e. O que ele falou? É um idiota. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página sem parar no Facebook. Nossa, isso é um mau caráter. Você na fila do mau caratismo passa umas 4 mil vezes. Véio. Isso aí eu vou falar, véio, é gelado. Né? Olha esse sombra, viu? Vou te falar, velho. Alô? Não vale nada. Ih, rapaz. Tá ruim a ligação, hein? Caraca. É. Tá ruim, não? Tá péssima, né? Aquele Alex e outro São Paulo foi demitido hoje? Não sei. Alô? Alô? Checa aí. Tá certo agora. Quem fala? Checa e pré-checa. É o Félix. Como sempre. Fala, Félix, Félix, tudo bom, meu? Félix José Eustáquio. Félix José Eustáquio, é isso? Exatamente. Já sabe. Nossa, sabe que tudo. Voz vai, grossa. Torce pra quem? Vai, pula. Ele é corintiano. Corintiano. A produção é embaçada, velho. E aí, embaçou o clube aí? Embaçou o time? Quantas vezes já? Embaçou o seu fiosco, sabe? Décima vez do rapaz aí. Estamos no mês 9? Tá bom. Ô, Félix. O mano só 4. Ontem o Coringão aí, mais uma vez, aí conseguiu um ponto importante aí pra continuar na liderança do Campeonato Brasileiro, cara. Jogo Perfeito. Difícil, hein? Jogo difícil, o Grêmio tem um time bem encaixado, né? Uhum. Marca bem também, apesar de desfalque. Mas o Corinthians eu acho que se portou bem, o problema é que precisa tomar um gol pra poder jogar, né? Mas eu acho que o Corinthians melhorou muito, viu, amigão? A postura que tinha, principalmente quando jogava dentro de casa. No primeiro turno, o Corinthians ele fez a melhor campanha, tanto dentro quanto fora. O Corinthians ele teve aí, um aproveitamento bem legal, mas, sinceramente, o Corinthians, em algumas oportunidades, mesmo vencendo, não convenceu. O Corinthians, ele, em alguns jogos aí, ele acabou se expondo demais ao risco. Ele fazia 1-0, recuava o time, retraía demais e aí chamava o adversário pra cima. Isso dentro e fora de casa. Mas diante das dificuldades aí, com todos os desfalques que o Corinthians teve ontem, eu vi o Corinthians bem agressivo, cara. O time do Corinthians, ele foi pra cima, ele não se entregou. O time do Corinthians aí, com 13 minutos ali do segundo tempo, acordou pra partida, foi pra cima do Grêmio. Teve chances ali de poder virar até a partida ali com o Rildo. Depois aí até o Douglas teve a chance também de fazer o 2-1 pro Grêmio. Eu acho que foi um jogo aberto e foi bem legal, cara. Eu acho que o time do Corinthians, se conseguir preservar, de fato, essa conduta e ter essa perspectiva mesmo, tá certo? De jogar pra cima, agredir o adversário, eu acho que esse título não escapa, não. Eu também acho que não, mano. Acho que se manter essa pegada aí, mesmo com o time, às vezes, com os desfalques importantes, eu acho que o Corinthians tem condição de levar o título. Mas o Corinthians tem alguma sequência difícil igual a essa que teve agora, mano? O Corinthians, ele vai pegar adversários aí. Não, mas a sequência, tô falando. Ele pega o Inter e pega o Santos. É só o Santos embaçado, o Inter é baba. Mas o Inter é um time grande também. O Inter é um time forte. Mas é baba. Mas o Corinthians, ele tem que aproveitar agora a tabela. Ainda mais ele vai pegar no domingo. O Corinthians vai pegar agora no domingo aí o Joinville. Joinville é um time fraco. Outra baba. É o vice-lanterna, tá certo? Tá uma posição acima do Vasco. Precisa mudar o horário desse jogo aí. É um time que o Corinthians, ele precisa ganhar, tá certo? O Cruzeiro, que é o Atlético Mineiro, que é o adversário direto, vai pegar o Cruzeiro, que é um clássico. Não dá pra cravar que o Atlético vai vencer o Cruzeiro. Depois, na outra rodada, amigo, o Corinthians, ele vai pegar aqui o Inter de Porto Alegre jogando lá. Difícil. Jogando em Porto Alegre. O Atlético, ele pega o Santos jogando na Vila. Os dois jogos são difíceis. Mas eu acho que é mais difícil você enfrentar hoje o Santos na Vila do que o Inter em Porto Alegre. Mas vamos colocar no mesmo balaio ali, porque os dois jogos ali são difíceis. Você tem aqui, talvez, aí na terceira rodada, contando de agora em diante, o Corinthians, ele vai pegar aqui o Santos na Vila Belmiro. E o Atlético Mineiro, ele vai pegar o Flamengo jogando em Minas. Não, o Corinthians Santos na Arena. Perdão, o jogo é na Arena. O Corinthians vai pegar o Santos aqui. O Corinthians perdeu o primeiro jogo no primeiro turno, o Corinthians perdeu lá. Teve aquela coisa dos pênaltis. Teve um pênalti ali a favor do Corinthians que não foi dado, mas tudo bem. Eu não choro a arbitragem, não. Isso aí é coisa pro Levi. Tá certo? E o Atlético, ele pega o Flamengo. Eu acho que todos os adversários agora, eles têm jogos pedreira. Por isso que você tem que aproveitar a chance que você tem. O turno é pior que o primeiro, mano. Eu acho que o time tá mais desesperado, mano. Mas é igual. Não é igual. Porque aí tem o desespero de cair, aquela coisa da ansiedade de chegar lá em cima. Mas eu acho que não, Domenico. Tava tudo meio que limitado aqui. Por exemplo, ó, Vasco e Joinville, na minha opinião, já foram. Assim como eu acho que... Joinville tá brigando aí. Como eu acho que no Campeonato Brasileiro aqui, eu acho que já tem 3 vagas aqui que estão estipuladas. Eu acho que Corinthians e Atlético brigam pelo título, mas o Grêmio eu acho que já tá estabilizado na terceira colocação aqui. Ele dificilmente vai perder essa vaga. Eu acho que tem uma vaga para São Paulo, Atlético Paranaense, Santos, Flamengo, Palmeiras e coloca até o Fluminense aí. O Inter eu não coloco pela perspectiva. O Inter é um time que meio que já abdicou do Campeonato Brasileiro, o próprio presidente já falou isso. Tá 4 pontos. O Inter tá sem aquela pegada, Domenico Gatto. O Inter tá empatado com o Fluminense. Não, o Sport eu já não coloco na briga. Já foi o Sport, ganhar hoje. Por mais que o Sport tenha o mesmo número de pontos do Inter de Porto Alegre, mas se ganhar o Sport hoje, caiu muito. Caiu se muito hoje. Mas tá em queda livre. Mano, essa tá quarta vaga. É tricolor. Você coloca. Então, você colocaria São Paulo. Põe do Palmeiras pra cima. Palmeiras, Flamengo, Santos, Atlético Paranaense e São Paulo. São Paulo. O Atlético Paranaense eu também colocaria ainda. Desses aqui, ó. Do Palmeiras pra cima, todo mundo briga. Eu também acho. Ô, amigão, se você tivesse que apontar... Não, não. O Fluminense já o Sport e o Fluminense é piada. Ô, amigão, se você tivesse que apontar aqui o G4 do Campeonato Brasileiro, você apontaria com quais times? Cara, eu acho que os três primeiros aí, pra mim, já são favas contadas, né? Acho que já vão pro... Concordo. Tem consistência de futebol, né? Concordo. Exato. Os três primeiros, eu acho que já estão definidos ali. Quem pega essa quarta vaga aí? Eu acho que o Santos vem forte. Santos e Flamengo, eu acho que vão brigar por essa vaga aí. O São Paulo tem que tomar muito cuidado porque tá oscilando muito, né? Eu vou te falar, cara. Eu acho que o Santos, na hora que chegar a fase final da Copa do Brasil, o Santos vai se dedicar à Copa do Brasil. Eu acho que o Santos, dos times que estão na Copa do Brasil, é o que mais tem chance de ganhar. Pela bola que tá jogando, eu acho que o Santos é o favorito. E se nada der errado, eu acho que o Santos deve conseguir a vaga pra Libertadores por ali. É que a Copa Sul-Americana, Sombra, ela pode tirar essa quarta vaga do Campeonato Brasileiro. Mas eu não acredito que nenhum time que tá na Copa Sul-Americana possa vencer a competição. Mano. Você tem ali, ó, Chapecoense, Atlético Paranaense, Brasília. O Sport que tá em queda livre. Mas, mano, os outros países... Eu não acho que tenha time com punch ali, não. Dando uma olhada, os outros países também deram as vagas pros times menos tradicionais. A gente, eu acho que não, o brasileiro não ganha, não. Não vai jogar o River. Vai ser uma merda. Ô, Félix, um grande abraço pra você. Diga. Fala, amigo. Só um pouquinho em relação a esse jogo do Corinthians aí às 11 horas. Na boa, eu acho que o jogador é muito fresco, mano. Os caras ganham muito pra ficar com frescura de que jogou, jogo 11 horas é cansativo. Concordo com você, cara. Ah, tá de brincadeira. Postei isso agora no Twitter também. Cansativo é você levantar 5 horas da manhã, pegar trem lotado, depois você volta com trem lotado também, ônibus, entendeu? E ganha R$1.000, velho. Cansativo é dar um prato no Vieira. Nossa. Não, você pega aí os jogadores. E eu acho, amigo. Ninguém falou que é cansativo, não. Eu acho, amigo, que é complicado a mídia também ficar dando aval pra esse tipo de declaração, sabe? Não, porque ninguém falou que o ser humano. O ser humano não é legal. O mundo é fabuloso. O ser humano é que essa não é frase, legal. É a única frase que saiu que presta da boca daquele gordo lá. Mas com relação ainda aos jogadores. Mas que ódio, mano. Não, é verdade. Ódio não. Eu tenho nojo. Ela já se desculpou. Não, eu tenho nojo. Nojo é um sentimento. Você viu o que pode ser? Não, eu perdoo quem vale a pena, quem merece o perdão. Mas com relação a esses jogadores, aí eu acho que a mídia fica passando muita mão na cabeça e falando: ai, mas coitadinho dos jogadores. O cara que joga na várzea, velho, o cara que. E esse sim é atleta, porque ele não tem o condicionamento que esses caras têm. E se o cara precisar meter a cabeça na trave lá e rachar a cabeça, o cara racha. Mesmo porque lá fora tinha gente pra comprar. E se puser ele. O jogo aí às 8 da manhã, o cara vai correr como se estivesse dando a vida pelo pai, cara. Então, jogador de futebol aí que ganha 100, 200, 300, 500, 1 milhão de reais por mês, eles deveriam pensar igual, velho. Mas também falou que tá cansado, hein? Amigo, alega outra coisa. Não, deixa eu fazer uma merchan rapidinho, Sombra. Vamos lá, que senão. Vai. Só uma valinha Bozano me garante um babeado fenomenal. Ganhou! Manda um abraço aí pro Tio Linha, pro Pedro e pro Stanislau. Beleza, grande Stanislau. Ponte Preta. Guarani. E o chupa aí pro palhacinho, mano. Salve RG. Palha gente boa. Esse tem que chupar, velho. Então tá bom. Valeu, abraço, cara. Abraço. Valeu, abraço. Esse é o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag sem parar oficial. Uma só informaçãozinha rápida de São Paulo. O tal do CEO dos Tricolor foi pro Beleléu. Mas ele chegou onde, Beleléu? Pô? Mas chegou, meses. Já foi, velho. Um abraço. Faz três ele chegou, não foi um... Ah, um abraço. Mas... Caramba, deu ideias nada, que então. Tiravam poder de presidente, então, tchau. Fritado. Alô. Alô. Quem fala? Boa noite, amigões. Boa noite. Ó. Quem fala? Luiz Carlos Salles. De novo, Luiz Carlos. De novo, Portuga, ó. O Portuga não gosta. Foi o Benjamin que falou. Não falei porra nenhuma, não. Que isso, Portuga? É, São Paulino? Então pula tudo, vai. Vai. Seu animal. Ô, amigão, já que você é São Paulino, ó, informação recente aí, olha. O CEO aí, fresca, né? Contratado aí pelo São Paulo pra colocar em prática aí uma modernização na gestão do São Paulo. Foi demitido, cara. Você viu a justificativa? Justificativa de que... Não trouxe resultados. Não trouxe resultados. Em três meses. Não, resultados. Em três meses. Pô, em três meses. Ainda colocaram o prazo, mas 3 meses não trouxe nada. Se for por essa ótica, então o Osório tá. Ele não tinha apresentado o plano? O CEO tem que trazer alguma coisa, o CEO tem que arrumar casa, administrar. Quem tem que trazer? Quem tem que trazer alguma coisa é o departamento de marketing, é o departamento de futebol. O CEO, né? Ele tem que arrumar. O senhor que acha que vai dar certo, tem Benja. Que acertar a casa. Toma cuidado com o que o senhor fala. O senhor não sabe o que está acontecendo. Sensacional. A minha cadela entrou no CEO. Luiz, mas a bem da verdade é o seguinte, né? Precisa ver até onde que a presença desse CEO agrada, porque esse CEO foi indicado pelo empresário Abílio Diniz. E talvez hoje o Abílio Diniz não seja mais aí uma pessoa tanto do agrado aí da presidência. Ah, você acha que foi uma retaliação então? O CEO, ele apresentou um plano de governança para o presidente do São Paulo, e o plano de governança apresentado pelo CEO era um plano onde o cargo de presidente do São Paulo perdia muito do poder, viu, mano? Sim. O cargo de presidente passava a se submeter a um conselho de gestão. Entendeu? Sim. Quem dirigiria o clube seria um conselho gestor. Sabe quando? E aí o presidente falou assim... Louco, né? Assim, não! Você não acha um pouco arriscado esse negócio de conselho gestor? Porque o Santos, ele foi muito criticado aí recentemente justamente por ter esse conselho gestor aí e ter um presidente que é praticamente uma rainha da Inglaterra. Olha, mano... Mas foi graças ao Conselho Gestor do Santos que o Dorival Júnior é técnico do Santos. E o Santos está vivendo esse bom momento aí. E outras situações que foram evitadas lá. É difícil dizer. Eu sinceramente, eu não posso dizer porque eu não conheço tão profundamente assim as coisas do Santos para dizer onde que o Conselho Gestor do Santos foi benéfico ou não, né? Então, sinceramente, eu não posso dizer. Mas o que eu entendo, mano, é que assim... Não importa de que maneira, se conselho gestor ou com presidente, você precisa ter sempre gente capacitada, né? É, isso é claro, mas... E o São Paulo também, mano, só pra completar, ou qualquer time grande, eu também penso que seja muito grande pra estar na mão de um cara só. Mas, o RG, eu vou discordar um pouco, sabe por quê? Eu acho que quanto mais cacique você tem, pior é, cara. Quando todo mundo fala, quando todo mundo resolve, é complicado. Quando você tem um cara só, eu não tô falando pro presidente ser centralizador, não. Eu acho que o presidente ele tem que delegar funções, ele tem que chamar para si pessoas competentes que possam ajudá-lo aí na condução do clube. Mas eu acho que o voto de Minerva tem que ser do cara. Ô, Luiz. Oi. O que acontece com esse tricolor que às vezes surpreende, joga em casa, faz boa campanha, né? Em casa, ganhou quase todos, e empatou dois, perdeu um... Né? Quatro jogos não levou gol. Surpreendeu aí com 8 reservas, ganhou bem do Inter, praticou bom futebol, mas quando joga fora, dá a impressão que os caras esquecem o futebol, é um time que se amedronta, é um time que quando toma um gol parece que não fala assim, não, perder de um não, vamos combinar e tomar 3 logo. Ficou 4 jogos sem tomar gol, não, de repente... Entrega gols adoidado, contra o Flamengo foi assim... Não, olha, Sombra... Diga, como que você analisa isso? É só uma questão de falta de qualidade? É psicológico? O que mais? Fala. Olha, vou falar a verdade. A minha análise é ao mesmo tempo um recado, tá? Eu quero dar. Para um rapaz, tá? Chamado Reinaldo. Tá? Reinaldo. É ele. Reinaldo. Ai. Só vou te falar uma coisa, cara. Você é ruim por tudo. Não. Mas ele não é culpado de estar lá, gente. Culpado é quem trouxe. Culpado é quem trouxe. Peraí, Mota. Cara, você é ruim. Você é ridículo. Você é uma negação. Você, pra ser ruim, pra ser ridículo, você precisa melhorar muito. Porra, cara, pede pra sair. Porque quando você era criança, cara, te trolaram e falaram que você jogava bola. Não. Pede pra sair. Não, Mota. Então você pode falar, Mota, e nós que somos... Mas eu não... Eu falei que ele é ruim, mas não tô falando pra ele pedir pra sair. Eu não tô pedindo pra ele sair porque eu sei que ele não é culpado. Quem é culpado é quem trouxe ele. Mota, ele não é culpado, tá? Pode não ser, mas ele faz muita M. Você acha que o cara vai falar, ô, me tira do time, eu quero ir embora? Ué, você tá falando besteira. Mas deixa o cara falar, eu vou na vista dele. Diga aí. Você mete o Paulo Reinaldo? Mas você tá falando, pede pra sair. Você acha que algum cara que tem um contrato assinado até 2017 vai falar, olha, São Paulo, eu jogo mal, eu recebo meu salário, ó, mas como a torcida tá me criticando, eu vou embora. Mas é a opinião do Luiz. Eu posso ter a minha opinião? Mas eu não tô falando. O que eu tô falando é o seguinte, é que você tá falando que eu tô criticando o cara, mas eu não fico falando pra ele, pede pra sair. Não, pede pra sair é uma figura. Assim como todos da mesa, e você deve respeitar. Gosto muito de você, mas você deve respeitar a opinião do. Nossa! Ué, você deve respeitar a minha. Eu acho que você tá falando besteira, mas tudo bem. Eu tenho a minha. Então tá bom, você tem a sua, eu tenho a minha. Pronto. Ah, mas ele não te respeitou em nenhum momento. Ué, eu também não tô te respeitando. Tá te respeitando, sim. Ué, por quê? A minha opinião, a dele vale a minha, não. Não, não é isso que ele falou. Vale também, né? Ué, você tem que ouvir a dele com educação. Você foi... Eu estou sendo educado. Ouvi ele com educação. Ué, ele me citou, eu comentei a opinião dele. Pede desculpa, quiser. Desculpa, caramba. Luiz, continue, por favor, Luiz. Tá, eu vou continuar com a minha opinião. Mais 2 minutos, Luiz, porque a gente tem horário político, infelizmente, cara. Puta, que essa porcaria de novo. Eu não sei o que é pior, ele, o Reinaldo. Eu acho que se esse cara faz a M que ele fez ontem, numa semifinal contra o Santos, ou quem dirá, Deus ajude, uma semifinal, uma final com o Palmeiras, a torcida vai crucificar esse cara pro resto da vida. Sabe, eu tô cansado de ver, de lembrar tantos jogadores de nome, de garbor que passaram pelo São Paulo, Nelsinho, Noronha, Forlan, De Sordo, Alfredo Ramos, Serginho, Leonardo, sabe, Cicinho, e pegar um... Alfredo Ramos? babaca desse aí, Noronha, Alfredo Noronha, eu errei. E pegar um babaca desse que não faz nada. Ah, não chama o Mota aí, babaca. Ele é um Mota, seu louco. Desculpa, eu vi errado. Sabe? Ele tá acabando com a lateral esquerda, que já foi tão reverenciada no São Paulo. Agora sabe, com a zaga, com a lateral esquerda, com a lateral... Meu, esse cara não serve, sabe? Que raios que essa diretoria, essa presidência não vê que esse cara não presta pro São Paulo, que esse cara não serve pro São Paulo. Pelo amor de Deus, gente, acorda! O São Paulo tá afundando com jogadores medíocres. Sombra, vou pegar os ganchos seu aí. O São Paulo tá afundando com jogadores medíocres. E a gente aqui embaixo passando vergonha. Olha, ainda bem que esse momento aí nós estamos ainda no G4, graças a Deus. Graças a Deus, a muito custo, porque o técnico é bom, Sombra. Sabe, dá pra perceber que o cara é bom, o cara tem hombridade, o cara tem honra. Mas 80% desses jogadores de São Paulo não tem hombridade, não tem honra, não tem dignidade pra vestir essa camisa, Luiz. Porra. Ô, Luiz, eu não aguento mais. Tem que ouvir todo dia um A, um B, um C tirando barato com a gente. Luiz. Facebook, não sei o quê. Sabe, é difícil, velho. Luiz, eu sei que você tá aí engasgado, querendo falar pra caramba. Luiz, mas infelizmente, acusou, daqui a 5 minutos a gente entra no ar com um horário político, cara. Não, beleza. Olha, eu quero mandar um abraço a todos aí, tá? Ô, RG, parabéns aí por ontem, né? Falou, galinha, né? Nós. Ano parabéns, que vem tem mais. Tá? E olha, desculpa se eu falei alguma coisa demais, mas era o que eu tava falando. Não, falou nada demais. Mota, ele te pediu desculpa. Tá. Olha a humildade do ouvinte. Tá tudo certo, tá tudo certo. Pede também, Mota. Mostra que você tem humildade. Pessoal, pensando ligar pra vocês e falar isso, que eu não aguentava mais. Eu não aguento mais. Ah, eu sei. Luiz, grande abraço pra você. Deixa aí, vai. Um placar imaginário. Um placar pra domingo. São Paulo e Grêmio. Olha, contando com a sorte e torcendo pro meu time que eu amo. Nós e o Médio do Sul. É 2-0 pro São Paulo. Mas... Luiz, olha, que isso? Continua acusando o golpe aí, meu amigo. Vocês vão ser patrocinados. O Mano vai fazer até. Quanto vai ser o jogo lá, Vieira? É 2-0 pro Grêmio, né? Olha. 2-0 pro São Paulo. Luiz, tudo de bom, Luiz. Um abraço. Obrigado. Desculpa alguma coisa. Imagina, a gente pede desculpa pelo moto. Imagina, você não tem que pedir desculpa nenhuma. Mano, valeu! E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Não queria tirar todos, não. Só queria tirar um. Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. Estádio 97 também tem oferecimento da Esser, narigudo! É, hoje encontrei o Rafa Hor na sinagoga. Eu quero meu apartamento. É, mas ele não quer. Eu falo sombra, ele muda o assunto. Todo mundo conhece alguém que tá procurando imóvel. É, tá meu. Fugindo. Não tá, não. Bom, vou te dar uma dica: procura uma empresa que tenha reputação e cliente satisfeito de verdade. E eu vou te falar: só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, um atendimento super transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento, localização privilegiada e imóveis com alto índice de valorização. E quem possui tudo isso não tem como não ter clientes satisfeitos. Para vocês terem uma ideia, 92% dos clientes comprariam Esser de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia num Esser. E aproveite para conhecer a Esser Store, Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, em Santo Amaro. Acesse o site esser.com.br ou ligue 3066-0900. 3066-0900. Esser, construindo com valor. Um abraço pro Rafa Horn, que eu encontrei na sinagoga hoje. Um parabéns também pro meu amigo Eliezer, que fez bar mitzvah do filho dele, o Dodô. Mas, Anton, foi muito legal. É essa, Zombinha! HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Agora, vamos falar de baterias Eliar. Eliar, amigão, você conhece as baterias Eliar? Elas são as únicas do mercado que dão proteção 24 horas gratuita contra panes elétricas, mesmo que o problema não seja na bateria. E mais, com direito a guincho, caso o problema não seja resolvido no local. Então faça a escolha certa, escolha a bateria Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. E um abraço para todos os distribuidores e revendedores da Eliar, Zombinha! É isso aí, e você já visitou a loja online do Estádio 97? Bombando de novos produtos! Vai comprar um produto do seu time? Vai comprar presente para os seus amigos? Acesse hoje mesmo loja do Estádio 97.com.br. Somente produtos oficiais e você ainda ajuda a sua equipe. E também agora com a linha exclusiva do Estádio 97. São bonés, camisetas, moletons, tem até mochilas importadas do Estádio 97. Visite o site loja do Estádio 97.com.br. Tá legal demais. E as toalhas novas, hein? Tem do São Paulo, do Santos, tem do Corinthians, tem do Palmeiras, é, tá legal demais. Produtos oficiais, licenciados do seu time. E em breve novidades, hein? É. Vem coisa bacana demais aí na loja do Estádio 97, viu? E, pô, gente, eu queria pedir desculpa aí, viu, gente? O Malta tava meio descompensado. Ficou assim até um tanto... complicado, né? Ficou, cara, até tanto chato. Entender, você achou? Eu só quero entender. Eu achei, assim. Eu só quero entender de você. Eu sou chata, né, pro ouvinte. Não, mas eu só quero entender. Porque pediu desculpa ou não pediu? Eu queria pedir desculpa. Você tem que pedir desculpa retroativa há 13 anos que ele trata mal os ouvintes. O Mota tá nervoso. Queria pedir desculpa aí em nome do Mota, em nome do Estádio 97. Legal. Porque já tá aqui a 13 também? Você vê o seu Luiz aí, um cara super educado aí. Em nenhum momento ofendeu. O Mota não sabe ouvir opinião de outros. Impressionante. Estúpido, escroto, arrogante, nojento. Engove, vai pra balada, bom, engove pra você. Deu seu motivo, viu? Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Velho, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da Fit Camisetas? Ah, tá lá na Paulista, gritando de alegria. Rodrigo Gomes de Farias. Mas se eu fosse o Mota, eu faria diferente. Mas eu vou defender o Mota. Eu vou defender o Mota, ele acabou de mandar um WhatsApp. Ele mandou um WhatsApp e ele falou. Eu peço desculpa ao Mota. Ele está estressado porque parece que tiraram a carteirinha de adjunto. Ele parou de defender. Foi junto com o senhor? Caiu junto com o senhor? Muito bem. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento da Acer, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom, engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Intervalo político, na sequência tem mais energia com Night Sessions. Tchau! E com fins eleitoreiros, hein? Os poucos recursos do Tesouro, da Caixa e do Banco do Brasil, gerando as famosas pedaladas fiscais. Dilma dizia que a inflação estava controlada, o que era uma verdade, todo mundo sabe. Enquanto isto, bilhões e mais bilhões de reais eram despejados nas empresas dos amigos do poder, aqui no Brasil e no exterior. Enquanto isso também, Cuba, Venezuela, Bolívia, Argentina e outros países bolivarianos e comunistas recebiam poupudos financiamento do governo brasileiro para poder fazer lá o que nos fazia aqui dentro. Como portos, metrôs, aeroportos, estradas e hidrelétricas, enriquecendo o bolso de Fidel Castro, de Chaves, Evo Morales, Maduro, Kitina, todos eles do Fórum de São Paulo. Isso durante 12 anos seguidos de governo petista de Lula e Dilma. Mas o Brasil acordou e a população, em sua grande maioria, especialmente os jovens, foram para as ruas dizer não. Não à pandalheira, não à corrupção, não à imoralidade, à servidão pátria. Não ao bolivarianismo e ao comunismo. Não ao MST do Stedley. E aos movimentos sociais, vermelhos da Uni, do Sem Terra, do Sem Teto, Cuts e Black Blocs. Não aos políticos e empresários corruptos do Petrolão, do Mensalão e do Eletrolão. Não aos banqueiros, gente. O sanguessuga da população, que aliados a um governo inepto e incompetente, elevaram a dívida do país aos impagáveis 2 trilhões e 500 bilhões de reais, criando desemprego e aumentando os impostos para todos nós. A nossa proposição: novas eleições imediatamente para o Brasil poder eleger um novo governo com legitimidade e autoridade necessários a reconduzir o nosso país à paz e ao crescimento tão desejados por todos os brasileiros. O governo que aí está, lembro, não representa nem 7% de aprovação do que o povo almeja e quer. Por isto, confiamos que a Justiça Eleitoral faça a devida apuração das irregularidades eleitorais ocorridas durante a eleição de 2014. E convoque o nosso povo para escolher novamente seu novo condutor. O nosso partido PRTB vai se apresentar, obviamente, para contribuir uma vez mais. Quero convocar aqui a todos os brasileiros de bem, que amam essa pátria, a se filiarem ao nosso partido. Vai disputar as futuras eleições de 2016, cujo prazo se encerra dia 30 de setembro próximo. E lembro que aqui, no PRTB, as mulheres têm espaço garantido. PRTB, o Partido da Família Brasileira. Aqui no PRTB, nossas crianças também têm seu futuro garantido. PRTB, não pra mim, não pra você. PRTB, não pra mim, não pra você. Afinal, aqui no PRTB, pátria e família estão em primeiro lugar. Muito obrigado a todos. Muito boa noite. Desfaça-se neste momento a rede nacional obrigatória. Programe-se. EDM Party. A festa da música eletrônica com o DJ Ronaldinho. De domingo a quarta, meia-noite. Energia. Electric Daisy Carnival. 4 e 5 de dezembro no Autódromo de Interlagos. Tiesto, Martin Garrix, Criuela, De Ouro, Rehab, Dash Berlin, Above and Beyond, Nirvo e muito mais. EDCBR.com. Patrocínio Skol Beats, Fusion Energy Drink e Smirnoff. Loja de música oficial Google Play. Fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Realização Time for Pan e Insomnia. Vendas ticketsforpan.com.br. Promoção exclusiva. Energia 97. Sou deputado federal pelo PPS Arnaldo Jardim. Diante da crise econômica, o PPS propõe controlar gastos públicos e aumentar o investimento. O governo Dilma continua gastança e aumenta impostos. Não é o caminho. O governador Alckmin diminui impostos, como fez com o etanol. Nisto acreditamos. PPS, Partido do Desenvolvimento e do Emprego. Arnaldo Jardim. Não tenha medo da chuva. Recubre Plast protege sua casa de goteiras e infiltrações. Viva sem umidade, porque Recubre Plast protege e decora. Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda sua casa. À venda nas boas lojas do ramo. Ouça agora o deputado estadual Davi Zaia do PPS. Você conhece o PPS pela defesa da democracia. Mas não é só isso. Coordenamos o programa de expansão do Poupa Tempo, garantindo atendimento de qualidade com respeito ao cidadão. Continuamos trabalhando junto com o governador Geraldo Alckmin, agora na Secretaria da Agricultura, onde reafirmamos o nosso compromisso com este importante setor da economia paulista. Conheça mais sobre o PPS. Vamos fazer diferente. Vem com a gente. Música eletrônica.

I'm so tired of explaining to you. But most of all, I'm tired of maintaining teens and love trying to take over, trying to take over my mind. Check this out. the rhythm. Oh, get into the music. Yeah, disco music. I'm not afraid of the dark. We are together. We are free.